Então, boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje eu queria aqui aprofundar um tema que eu já mencionei um tempo atrás, mas que me parece muito importante nessa etapa preparatória, mesmo porque dele vai resultar mais um exercício que creio que pode ser praticado não uma vez ou duas, mas o resto da sua vida, de certo modo. 17 anos atrás, eu li um livro, que era exatamente este aqui, do economista francês Jean Forestier, Les conditions de l'esprit scientifique, as condições do espírito científico. E o livro, embora tenha uma série de erros e equívocos, me foi muito útil, porque chamou a minha atenção para o fenômeno mais óbvio e onipresente e menos reparado do mundo, que é o fenômeno da ignorância. Forestier, ele dá um peso positivo à noção da ignorância, e isso constitui, na verdade, a única coisa que é realmente importante nesse livro. Fora disso, ele demonstra até mesmo uma incompreensão do próprio fenômeno de ignorância científica que ele está analisando. Mais adiante nós vamos ver isso. Mas o que importa é que, ao chamar a atenção para o problema da ignorância, ele me despertou a ideia, ele chega a falar até de uma ciência da ignorância, não no sentido que dizia o Rui Barbosa, que ele dizia que ele via, né, tanto idiotas subir na vida que ele estava começando a desconfiar que a idiotice era uma ciência. Não nesse sentido, mas é no sentido bruto daquilo que você não sabe. Se você começar, você examina o panorama das ciências contemporâneas, a gente tem impressão de uma tal riqueza de conhecimento, mas, sobretudo porque se manifesta em livros, em publicações científicas, em bibliotecas, em arquivos, numa infinidade de registros que se torna totalmente inabarcável. Não, mas nós poderíamos perguntar, mas em que medida um conjunto de registros inacessíveis ao ser humano constitui conhecimento? É isso. Então, se é uma coisa que ninguém pode conhecer na sua totalidade, então aquilo não é propriamente conhecimento, quer dizer, esses registros se tornam, vamos dizer, pela sua soma, pelo seu volume, eles se tornam, para a inteligência do indivíduo, se torna uma coisa tão opaca quanto, vamos dizer, o próprio mundo físico em torno. Mas o mundo físico em torno, árvores, pedras, montanhas, bosques, animais, etc., etc., é também uma coleção de registros de conhecimento. O que um cientista faz ao investigar qualquer desses objetos não é nada mais do que decifrar esses registros que estão embutidos, por assim dizer, na própria coisa, como, digamos, a estrutura de um mineral está embutida no mineral, como as regras da fisiologia de um animal estão embutidas no corpo do animal, e assim por diante. Isso quer dizer, qualquer estudo da natureza não é senão uma decifração de registros, né? São registros naturais. Mas, quando nós estudamos história, nós também estamos aí decifrando registros. São textos, são monumentos, são edifícios, são obras de arte, são músicas, são documentos em geral. Esses documentos não são registros naturais, são registros humanos, registros artificiais. E estudar história consiste justamente em decifrar esses registros. Agora, quando nós pensamos assim e tentamos imaginar, vamos dizer, a totalidade do, entre aspas, conhecimento científico disponível, ele chega até nós exatamente como chega o material histórico, sob a forma de registros humanos que têm que ser decifrados e que, na verdade, ninguém poderia decifrar no seu conjunto. Então, nós temos aí, vamos dizer, três camadas de registros a serem decifrados. Primeiro, os registros naturais, tudo aquilo que está dado para nós na natureza, né? Toda, vamos dizer, a linguagem que está embutida nos seres da natureza. Em segundo lugar, você tem os registros legados pela história, esses registros não foram criados em vista de uma finalidade científica. Né? Quando um sujeito, digamos, 1.000 anos atrás, vendia uma terra para um outro e eles redigiam ali um contrato, esse contrato era arquivado, eles não fizeram isso com um propósito científico, mas com um propósito prático. Tá certo? Mas, do mesmo modo, quando, sei lá, um governante assina um decreto, ele também não fez decreto com finalidade científica, quer dizer, tudo isso faz parte até da vida ativa das pessoas. Mas essa vida ativa gera uma infinidade de registros. Tá certo? Então, primeiro nós temos registros naturais, segundo, os registros humanos, vamos dizer, da vida ativa propriamente dita, e em terceiro nós temos a coleção de registros da vida cognitiva. Tá certo? Cada um desses forma um conjunto tão imensamente inabarcável, tá certo? Que se torna tão inviável chamar de conhecimento o conjunto dos registros cognitivos quanto os dois outros registros. Isso não é conhecimento, isso é um conjunto de objetos. Certo? O registro é um objeto, quer dizer, ou é um livro, papel, é um microfilme, é um videotape, é um DVD, é um programa de computador. São coisas que ficam registradas. Você não pode arquivar pensamento, né? Você não pode arquivar conhecimento. Você arquiva, vamos dizer, os signos visíveis, tá certo? Os signos materiais que, uma vez decifrados, podem idealmente fornecer conhecimento àquele que os decifrou, tá certo? Mas, nesse sentido, qual é a diferença entre, digamos, um livro em língua estrangeira e uma pedra? Se você decifrar a pedra, você vai conhecer a estrutura mineralógica dela. Se você decifrar a linguagem no qual o livro está escrito, você vai descobrir o que está escrito lá. Então, nos dois casos, são objetos físicos a ser decifrados. Não há, portanto, não tem o menor sentido você falar em progresso do conhecimento. O que existe é aumento do número de registros. Tá certo? E, eventualmente, um aumento do número de pessoas que são treinadas para decifrar esses registros. Sendo que não há uma possibilidade de progresso substantivo, isso aí, a capacidade de decifrar registros não pode ser transmitida nem geneticamente e nem culturalmente. Cada nova geração vai ter que aprender tudo de novo. Quer dizer, se havia, por exemplo, quando eu li dois livros que me impressionaram muito, um foi a biografia de Napoleão Bonaparte por Walter Scott, e o outro foi o livro da Hippolytein, As Origens da França Contemporânea. Foram livros escritos no século XIX, naquela época não tinha computador, não tinha sequer máquina de escrever. E os documentos eram levados, por exemplo, para Walter Scott. Eram carroças e mais carroças e mais carroças carregadas de papel, que ele, como era o sujeito que tinha dinheiro, ele comprava os documentos, né? E o pessoal entregava ali, eram carregamentos imensos de papéis. E a biografia que ele fez de Napoleão acabou se transformando, vamos dizer, numa história inteira da Revolução Francesa. Quer dizer, ele com muita modéstia, diz: olha, para contar a história de Napoleão, nós precisamos aqui dar uma ideia genérica do que foi a Revolução, e daí passa 200, 300 páginas contando a história da Revolução antes de entrar na vida de Napoleão propriamente dita. Já o Hippolytein, eu não sei como ele não adquiriu os documentos pessoalmente, ele ia em bibliotecas, mas o volume de coisa que esse homem leu para escrever esse livro é assim, eu considero inabarcável, não conheço nenhum historiador hoje que consiga, né, ler, decifrar e colocar em ordem, né, uma montanha de documentos como a Hippolytein, aquela com que Hippolytein lidou para escrever esse livro. Mais impressionante ainda foi o exemplo do historiador italiano Cesare Cantù, que decidiu, ele estava preso e decidiu, na prisão, escrever uma história universal, de memória, não tinha documento nenhum. E escreveu a história universal em 30 volumes. Não interessa que tem erros, é claro que tem erros, tem um montão de erros, tá certo? Mas o sujeito se recordar, mesmo aproximadamente, de tudo que ele leu na vida e conseguiu botar uma ordem cronológica e compor uma história universal. Falei, olha, que historiador hoje conseguiria fazer isso? Tá certo? Então, a massa de dados com que as pessoas lidaram é tão complexa e indecifrável em si mesmo quanto uma árvore ou uma pedra. Talvez seja mais fácil, por exemplo, você descobrir, descrever a anatomia, a fisiologia de um animal, certo? Do que você decifrar essa massa de documentos. Então, de certo modo, o registro escrito, e desse registro escrito, uma parte são registros de ordem não cognitiva, são registros de vida ativa, mas outros são livros de história, ou seja, registros de ordem propositadamente cognitiva. Não? O conjunto desses registros, mesmo considerada apenas, vamos dizer, um horizonte específico determinado por um assunto limitado, mesmo aí, este conjunto de registros é tão opaco quanto qualquer objeto da natureza. É certo? Então, de cara, nós temos que entender que a ideia de progresso do conhecimento é uma concepção metafórica, uma figura de linguagem, e ela não corresponde a nada de real, nada que seja reconhecível. Tá certo? A capacidade, vamos dizer, que nós temos de lidar com um conjunto desses registros, ela é limitada. É isso? E se você diz, ah, mas tem a transmissão cultural, diz, mas como é que a transmissão cultural se opera? Através de novos registros. Tá certo? Então, em vez de a transmissão cultural facilitar o negócio para você, não, ela aumenta mais, coloca mais algumas camadas de registro em cima. Tá certo? O resultado é este aqui, né? Tenho dificuldades inauditas e, digamos logo, no conjunto eu fracasso quando tento saber o que estão fazendo os matemáticos contemporâneos e por que estão fazendo. Aprendo com espanto, mas como um estranho e um amador, aonde chegaram os biólogos e os biofísicos. Quem escreveu isso foi Julius Robert Oppenheimer, o físico. Quer dizer, já na velhice, quer dizer, um físico experimentado, tá certo? Da mais alta competência, ao penetrar nesses outros setores, por exemplo, na matemática, ele se sentia, vamos dizer, um amador. Então, isso quer dizer que a matemática que ele usava para a prática da física era assim, elementar e primitiva em comparação com os progressos da matemática, tá certo? Obtidos, vamos dizer, no campo dos matemáticos especializados. Né? Até onde me lembro quando eu li o livro O Sonho de Descartes, o sujeito ali dizia que por ano apareciam 40 mil novos trabalhos importantes em matemática, só em matemática. Ou seja, quer dizer, a matemática contemporânea já produziu instrumentos matemáticos de que nenhuma ciência pode usar, que está acima da necessidade de qualquer ciência existente ou talvez por existir. Tá certo? Isso somente num setor. Quando nós vemos tudo isso, nós dizemos para progresso do conhecimento, mas não é progresso do conhecimento, isso é aumento do número de registros. É isso. Então, se existisse, ao mesmo tempo que existe essa acumulação imensa de registros, existissem técnicas capazes, vamos dizer, de facilitar a absorção, né, e integração desses registros pela inteligência humana, talvez pudéssemos dizer que numa determinada geração apareceu um sujeito que sabia mais do que os outros. Mas nós podemos dizer, por exemplo, que Júlio Robert Oppenheimer sabia mais do que Paracelso ou sabia mais do que Aristóteles? Não, de jeito nenhum. Quer dizer, se você pegar o volume de informações à disposição de cada um, existe um limite que é intransponível. Ninguém passa além disso. Se você pegar os homens mais cultos da humanidade, né, eu creio que os homens mais cultos foram Aristóteles, depois Leibniz, quer dizer, os camaradas que estavam mais informado sobre uma variedade de campos de ciência, acho que esses dois não tem nada que se compare com esses dois. Eles estavam mais ou menos informados de tudo o que estava se fazendo na época deles, de muito bem, mas isso não quer dizer que eles tivessem perfeito conhecimento do status questionis de cada ponto. Quer dizer, você saber o que que os cientistas estão fazendo hoje numa determinada área, não é saber como foi que eles chegaram ali. Não é isso? Não é saber todo o trajeto percorrido de geração em geração até chegar àquele resultado. Então, estou falando apenas em termos de atualização, quer dizer, eles estavam atualizados com o estado de várias ciências. Então, já antes de ter lido o Fourastier, eu já me preocupava muito com isso. Porque, como eu fiz toda a minha educação, um pouco à margem do sistema educacional existente, eu não podia jamais me apoiar naquela ilusão de que se eu não sei alguma coisa, existe alguém ali que sabe e eu posso perguntar. Eu não tinha essa ilusão de que existe uma, vamos dizer, uma camada, uma classe de pessoas, né, que sabem tudo e que basta a gente fazer as perguntas certas e obtermos as respostas adequadas. Eu mesmo tinha que colocar a pergunta, eu mesmo tinha que procurar a resposta, eu mesmo tinha que vasculhar os arquivos, eu mesmo tinha que decifrar os registros, etc, etc. E logo, evidentemente, eu percebi os meus limites nessa coisa. Falei, não, você pode ir até um certo ponto, depois, daí para dentro. O que que vem? Vem uma interrogação. Então, daquilo que eu não sei, tem muitas coisas que eu jamais saberei e que não vão interferir no mais mínimo que seja, tá certo? Na minha investigação daqueles campos que me interessam. Mas existem muitas coisas que são essenciais para mim e que eu não posso saber. Tá certo? Eu vou dar aqui alguns exemplos para você. Por exemplo, a sua identidade pessoal, aquilo que você chama de eu, né? Acho que não existe coisa mais importante para ninguém do que o seu próprio eu. Quer dizer, por mais humilde que você seja, né? Vamos supor que você seja um santo, os santos têm que confessar seus pecados. Como é que você vai poder confessar seus pecados se você não recorda a sua vida? Não é isso? Mas até tem que conhecer com uma certa precisão elementos muito sutis, por exemplo, os pensamentos, as intenções que você teve, né? Aqueles atos que você quase fez, mas não fez. Então, tem, vamos dizer, atos e pensamentos, palavras e omissões. Então, até um santo tem que se preocupar com o seu eu. Tá certo? Então, não tenha dúvida que para cada pessoa a coisa mais importante que existe é o seu eu. Tá certo? Ora, você conhece a história desse eu? Você sabe como ele se formou? O certo é dizer o seguinte: você sabe um pedaço aqui, outro pedaço ali. Você não tem a continuidade interior. E, no entanto, se essa continuidade interior não existisse objetivamente, você não teria eu nenhum. Quer dizer, se a sua história fosse suspensa durante 3 meses, digamos, você não pode suspender a história, fazer que nada aconteça, tá certo? E que depois a sequência seja retomada adiante com perfeita continuidade em relação à parte que ficou para trás. Então você sabe imediatamente que a história do seu eu é uma história contínua, ela nunca parou, ela começou na hora que você nasceu, talvez tenha começado antes. E ela nunca, nunca, nunca parou. Ela não parou por um único minuto. Quer dizer, tudo o que está acontecendo está, de algum modo, marcando a história do seu eu. Não é isso? Coisas que aconteceram, sonhos que você teve, pensamentos que lhe ocorreram, coisas que lhe disseram, né? Estados físicos que você atravessou ao longo da sua vida, tudo isto foi compondo ao longo dos tempos a história do seu eu, tá certo? Essa história não foi suspensa, ela não foi cortada, ela não foi não teve descontinuidade um único momento. E atualmente você tem um resíduo final que você chama do seu eu presente e que você reconhece. Então você é obrigado a reconhecer. Eu não estou falando do seu subconsciente, do seu inconsciente. Eu estou falando daquilo que é mais consciente, que é exatamente o que você chama de eu. Ora, não posso dizer que você não conhece esse eu, tanto você conhece, que você o reconhece. Não é isso? Por exemplo, quando o acusam de fazer uma coisa que foi um outro que fez, você sabe que não foi você. E ao contrário, quando você esconde algo que você fez e que os outros não sabem, você sabe que você fez. Então, essa capacidade de reconhecer mostra que você conhece. Tá certo? No entanto, é preciso ver que a continuidade e unidade desse eu permanece desconhecida para você. Você confia nelas, você sabe que elas existem, mas você não tem nenhum indício material de como possa ter sido essa continuidade. Você só tem fragmentos. Lembre-se que algumas aulas atrás, eu disse para você que todo e qualquer conhecimento que nós pudéssemos obter dentro do mundo sensível é conhecimento fragmentário. Sempre. Não é isso? Então, por exemplo, a nossa percepção espacial é fragmentária. Nós não podemos ver o que está atrás de nós e o que está à frente ao mesmo tempo. Mas quando estamos olhando para frente, nós supomos que tem a parte de trás, acreditamos nela e nunca falhou. Se alguém aqui, quando você está olhando para frente, tem um mundo, você vira para trás e tem nada. Se acontecer isso com vocês, me informe, porque isso é muito interessante. Mas que eu saiba, nunca aconteceu para ninguém. Então, essa confiança de que existem coisas que você não está vendo, tá certo? Porque estão atrás, jamais foi traída, jamais foi defraudada. Tá certo? Mas que é impossível você ter a percepção da frente e de trás ao mesmo tempo, é claro, continua sendo impossível. Tá certo? Também onde a nossa percepção de profundidade, por exemplo, você naturalmente, ou você está de pé, ou está sentado, ou está deitado. Tá certo? Você está de pé, sentado ou deitado onde? Em cima do chão, evidentemente. E você confia nesse chão, mas você sabe o que, que tem embaixo. Você supõe, né? Existe lá uma série de camadas geológicas, tá, que vai formar um negócio mais ou menos esférico e que está boiando no espaço, que por sua vez não está assentado em chão nenhum. Não é uma coisa extraordinária, quer dizer, você está de pé, assentado no chão, numa coisa embaixo do qual não tem chão nenhum. Não é isso? Se você tentar orientar o seu movimento com base no que você sabe dos movimentos da Terra, você vai cair. Se você começa, olha, imagina que eu estou andando para este lado, mas a Terra ao mesmo tempo está indo para aquele outro lado, porque ela está girando. Não, mas além de estar girando, tem outro movimento translacional, está virando lá em torno do Sol. O Sol, por sua vez, está indo em direção à Estrela Vega, e assim, por exemplo, tenta imaginar esse movimento complexo. Eu digo, meu filho, você não anda um centímetro com base nisso. Ou seja, você consegue andar na base de ignorar, né, as condições, né, astronômicas, geológicas, geofísicas, etc., etc., que determinam a possibilidade do seu movimento. Veja a importância da ignorância. Se nós tivermos que levar tudo isso em conta, nós não conseguiríamos andar. Então, nós contamos, vamos dizer, com uma segurança, a confiança que temos numa série de dados que não estão ao nosso alcance, mas cuja unidade, coerência e continuidade em nós confiamos. Não é assim? Veja agora o seguinte. Tente se lembrar do que você fez durante o dia de ontem. Você não consegue lembrar nem 5%. Por exemplo, lembre-se, vamos pegar uma coisa só, os movimentos que você fez. Esqueça os pensamentos, as palavras, etc., etc. Recomponha seus movimentos, você vai ver que é impossível. Então, quer dizer, mas nem isso nós podemos saber, meu Deus do céu. Não dá para eu saber o que eu fiz ontem. Não dá para eu saber os gestos e movimentos que eu fiz ontem. Não, não dá. Isso vai ser bom. E os pensamentos que lhe ocorreram? Eles não pararam de ocorrer um único instante. Não é isso? Veja, quando você tenta, por exemplo, lembrar um sonho, você lembra pedaços. E, no entanto, você sabe que o sonho teve continuidade com o que estava acontecendo. Nota, estou me referindo, vamos dizer, não a conhecimentos genéricos que estão, vamos dizer, que estão fora da sua área de interesse pessoal, que são remotos, por exemplo, não estou falando da sua ignorância das ciências em geral, ou da história em geral, mas estou falando da sua ignorância de fatores que estão presentes na sua própria vida nesse momento, e que você considera importantes. Indo um pouco mais além, imagina, por exemplo, a história da sua família. Até onde você consegue remontar? Mesmo que seja apenas uma história esquemática de cada personagem. O sujeito nasceu em tal lugar, teve tal profissão, viveu tantos anos, casou com fulana, teve tantos filhos, mesmo que seja só isto. Até onde você consegue remontar na sua árvore genealógica? Avô? Bisavô? Eu tenho meus avós, eu vou. Bisavô já tem uma ideia vaga. Né? Tetravô já. Sumiu. No entanto, se existe uma coisa óbvia, é que a sua história familiar é contínua desde o começo do mundo. Caso contrário, você não poderia existir de maneira alguma. Vamos supor que durante uma geração, os membros da sua família decidiram não procriar. Você não estaria aqui. Não é isso? Existem famílias que são extintas, chega uma geração, ninguém tem filho, acabou a família. Então isso quer dizer que o possível descendente deles não existirá. Acontecer isso com você? Não, não, não, não, não, não, não. Desde a primeira geração humana, se é que existiu uma primeira, você remontando até a origem dos tempos. Os seus antepassados jamais pararam de procriar, senão você não estaria aqui. Então isso quer dizer, a história da sua herança genética é contínua desde o começo do mundo. É possível que, vamos dizer, algum elemento dessa carga genética familiar esteja faltando em você? Não, não pode. Eles têm que estar todos lá. Estão colocados, vamos dizer, numa ordem mais ou menos diferente, entre você e os seus parentes, seu irmão, sua mãe, seu pai, etc., etc. Mas estão todos lá. Se faltasse um, você não estaria aí. Então você sabe que a mera possibilidade da sua existência física dentro da espécie humana depende de uma continuidade que jamais falhou. E, no entanto, o conhecimento que você tem dessa linha contínua é totalmente descontínuo. Ora, você não tem nenhuma dúvida de que a sua linha familiar é contínua, hein? Porque se é descontínua, alguém teve que nascer por geração espontânea. Então, embora não costumemos pensar nisso, e note que esse dado tem uma importância psicológica e afetiva para o ser humano, que eu vou mencionar daqui a pouco, uma importância extraordinária. Embora não costumemos pensar nisso, o fato é que nós acreditamos numa continuidade familiar da qual não temos nenhum conhecimento. Então, na melhor das hipóteses, até onde você chega. Eu tinha um amigo chamado Willy Wirtz, que era um suíço. E ele tinha trabalhado na empresa de relógio Patek Philippe, uma coisa assim. Né? E era um homem que tinha mania de precisão. O divertimento dele era corrigir a enciclopédia britânica. Descobri pequenos erros na enciclopédia britânica. Erros, por exemplo, de latitude e longitude de uma cidade, e ele escrevia para a enciclopédia britânica. Está errado. Na edição seguinte eles corrigiram. Tá certo? E ele tinha na casa dele uma árvore genealógica que remontava até mais ou menos 1200. Olha que coisa prodigiosa. Isso no Brasil é impossível. Na Suíça era possível. Daí eu perguntei, Vili, você é de família nobre? Ele falou, não. O que que fazia seus antepassados? Era uma família de ferreiros. Então, a linhagem de ferreiros. Então, mais ou menos ele sabia alguma coisa sobre seus antepassados até o ano de 1200, mas o que que ele sabia? O nome, o lugar, data de nascimento e fim de papo. Não é isso? Mais nada. E nem sequer ele sabia, como em qualquer família, né? Jamais podemos ter a certeza de que a linha geracional é exatamente a que está no papel. Porque é aquela história do redneck, né? A menina se apaixonou pelo rapaz e daí eu queria casar, o pai dela falou, não dá para você casar com ele porque ele é seu irmão. Né? Daí ela foi chorando falar com a mãe. Né? Daí descobriu que o fulaninho é filho do pai. Então não posso casar com eles. Ela falou, não. Não se preocupe, porque você também não é filha do seu pai. Isso pode acontecer nas melhores famílias, né? Jamais saberemos. Então, a possibilidade da nossa presença aqui nesse planeta depende dessa continuidade, da qual nós não temos a menor ideia. Mas preste atenção, no momento em que um homem e uma mulher têm uma relação sexual, não sendo a possibilidade da procriação bloqueada por uma camisinha ou por qualquer outro meio artificial, é toda esta hereditariedade que está presente ali. Você está continuando uma história que vem desde o início dos tempos. Veja que coisa gravíssima que é isto. Quer dizer, todos os seus antepassados, tá certo? Estão presentes ali naquele momento. Você não sabe de qual deles, que se por acaso a mulher engravidar, você não sabe de qual desses antepassados seus e dela, tá certo? Quem ele vai puxar, por assim dizer. Você pode estudar toda a genética do mundo. Não dá para prever. Mas você sabe que alguma herança genética vai passar para ele. Isso pode ser de um avô, de um tetravô, de um tataravô. Nada sabemos. Você não pode impedir que isso aconteça. Isso vai acontecer necessariamente. Tá certo? Mas numa época em que as pessoas usam camisinha e sexo virtual, né? Então, vamos dizer, este arraigamento da vida sexual na história da humanidade inteira desapareceu. Porque, evidentemente, né? Se o sujeito está fazendo sexo virtual, na verdade nada acontecerá. Acontecerá apenas na imaginação, tá certo? E na imaginação você pode imaginar que você é Adão no paraíso, que você é o primeiro, você não tem antepassados. Não é isso? E você vê aqui coisa também. No contato sexual do homem e mulher, existe então uma transformação bioquímica e até alquímica muito profunda. Que não pode acontecer no sexo virtual, no sexo com camisinha ou na relação homossexual. Estas três são, então, não são relações sexuais. Não são relações sexuais. Por quê? Porque você não tem, vamos dizer, o cruzamento da herança genética de um com a herança genética do outro. O qual cruzamento acontece mesmo no caso da mulher não engravidar. Né? Então não é uma relação sexual, é uma relação sexual hipotética. Né? Então, toda relação homossexual é virtual. Né? Ela só acontece em certos níveis mais externos e aparentes, mas a relação profunda não existe. Tá certo? Então, é isso que eu estou dizendo. Isso é uma coisa muito importante, né? Para você entender qual é a sua situação real no mundo. Não. Então, todos nós sabemos disso e nós levamos isso em conta, embora não com a frequência com que deveríamos fazer, né? Mas não como nós sabemos isso? Qualquer pessoa a quem eu diga isso, por exemplo, a sua linha de herança genética é contínua. Então, imediatamente entende que eu tenho razão. Não houve saltos. Não é isto? É uma linha perfeitamente contínua, da qual eu consigo conceber, conhecer concretamente apenas uns pedacinhos, mas eu tenho certeza absoluta daquela continuidade. Não é isto? Assim como eu tenho certeza absoluta de que atrás de mim tem alguma coisa quando eu estou olhando para frente. E eu sei que eu jamais serei traído nessa expectativa. Não é isso? Agora, por exemplo, quando você acompanha, existe um gênero literário que é muito interessante, que são os seus romances de família, como por exemplo, Buddenbrook, do Thomas Mann. Né? Ou no Brasil, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Né? Igual, também a Coroa de Areia do Josué Montelo, né? Tem um outro romance do Josué Montelo, agora esqueci o título, que é a história de uma família de escravos, desde que chegou o primeiro no Brasil até o último, né, que já não era mais escravo, era um professor, né, já no século XX. Você diz, mas quantas gerações ele pegou? Quatro, cinco? O que é isso em face da história genética total? Nada. E, no entanto, nós lendo esse livro, nós temos uma impressão, vamos dizer, de um recuo histórico formidável. E nós percebemos que o conhecimento dessa história dos antepassados ilumina tanto a nossa vida. Sobretudo quando você vê aquilo que dizia Ozonde, que você está repetindo esquemas de vida que foram dos seus antepassados. Ele diz que em cada alma humana existe uma galeria imensa de personagens antigos, cada um deles exigindo voltar à vida através de você. Então, é seu bisavô, sua tataravó. Né? Estou dizendo, você vai ser eu. Você vai viver a minha vida e não a sua. Né? Então, isso está presente dentro de cada um de nós. Essa pressão da carga genética que nos impele a uma ou outra conduta e que, como bem mostrou Zondi, em cada indivíduo forma uma constelação, mas de impulsos que são aqueles que vão acompanhar durante toda a vida e que vão mostrar então o repertório de possibilidades que ele tem. Ele pode jogar com estes elementos, que são os que ele tem, ele não tem outros. Então, com um esforço de abstração monstruoso, o Sondi conseguiu, vamos dizer, reduzir esses impulsos fundamentais a oito. Mas você imagina a combinação de oito fatores, quer dizer, com várias gradações quantitativas diferentes, né, a enorme variedade de combinações que pode sair daí. Né? Então, o conhecimento que nós temos disso é, no máximo, vamos dizer, esquemático. Mas nós sabemos que as influências estão todas lá. Não sabemos de onde elas saíram precisamente. Por exemplo, por que que uma criança prefere ficar brincando sozinha com seus bonequinhos, né, enquanto outra quer sair, encontrar outras crianças, brincar fora, etc, etc. Por que uma criança tem um tônus vital mais alegre, tá certo? E outra é mais tristonha e mais melancólica. Tudo isso vem pronto, gente. Isso é carga genética. E daí nós dizemos, eu sou assim. Você se identifica com esses impulsos, com esses sentimentos, como se fossem os seus. Mas eles não são seus ainda. Né? Serão seus a hora que você, vamos dizer, tiver um eu formado. E a formação desse eu depende de um arranjo que você vai fazer entre os seus vários impulsos, alguns dos quais podem ser contraditórios entre si, de modo que você não pode atender os dois ao mesmo tempo. E você vai ter que fazer um arranjo. Ou você elimina um, sobrepõe um ao outro, ou você faz uma combinação. Ou você faz uma coisa durante um tempo, a outra durante outro tempo. Quer dizer, todo esse arranjo é que vai compor a figura da sua personalidade e vai dar ao seu eu um formato reconhecível. De tal modo que você saberá o que é natural para você e o que não é. E quando forçado pela circunstância a agir de uma maneira que não lhe é própria, você sabe que você está fora do seu elemento. Não é isto? Por exemplo, uma escolha de trabalho. Você quer trabalhar nisso aqui, mas seu pai quer que você trabalhe na outra coisa. Por que que você sabe que esta outra coisa não lhe serve? Hã? Se o próprio pai está querendo que você faça isso, é porque, vamos dizer, há alguma relação com a herança genética. Isso tem. Só que dentro dos vários componentes genéticos da sua personalidade, não é isso que você escolheu. Ele pode estar presente dentro de você, tá certo? Mas não é aquele que você quer enfatizar, puxar para o primeiro plano. Tá certo? Ou seja, até a construção dessa coisa, que é a mais íntima nossa, que é o nosso eu, tá certo? Depende de uma história que nos é totalmente desconhecida. E depende de fatores que estão presentes em nós, mas que também não são desconhecidos. Agora, se isto é assim, vamos dizer, até na existência concreta do indivíduo humano, quanto que é alguém que tem uma continuidade física no tempo e no espaço, desde o momento da sua geração até o momento da sua morte, ele só vai se decompor na morte, não é isso? Quanto mais não o será num negócio chamado cultura ou ciência, que não tem existência orgânica, que não tem unidade orgânica, que é resultado de ações, escolhas e empreendimentos feitos por mil e um sujeitos separados ao longo do tempo. Se você falar, por exemplo, ah, vamos aqui estudar, sei lá, a evolução literária do país, né? É uma figura de linguagem. Porque entre a obra de um escritor e a de outro escritor não há continuidade alguma. Mesmo que o segundo, o mais escritor mais recente, decida imitar o anterior, ele não pode imitar 100%. E depois ele não vai imitar um só. Ele vai imitar outros que o primeiro dos imitados não conhecia. Por exemplo, no Brasil diz que existe uma linhagem de escritores que começa com o Manuel Todd de Almeida, o autor da Memória do Sargento de Milícias, passa pelo Machado de Assis, depois vai para o Leão Barreto, certo? Depois vai culminar no Marco Rebelo, que são os escritores do Rio de Janeiro, escritores da linhagem carioca, né? Unidos também por uma série de traços estilísticos comuns, tá certo? Porém, Machado de Assis aprendeu só com Manuel Antônio de Almeida, fala claro que não, ele leu milhares de livros. Né? Ele aprendeu com autores que Manuel Antônio de Almeida não conhecia. Do mesmo modo, quando veio, né, Leão Barreto. Leão Barreto não leu só Machado de Assis, e não leu só os autores que Machado de Assis tinha lido, mas leu outros que Machado de Assis não conhecia e aprendeu com esses outros também. Então, o que se chama de continuidade ou evolução literária são apenas analogias entre fatores separados, fatores distintos, que aparecem num escritor, aparecem no outro. Quer dizer, há uma continuidade apenas analógica e muito parcial. Não é isso? O conjunto dos conhecimentos humanos é exatamente assim. Ele não tem uma unidade orgânica. você pode discernir ali certas linhas de continuidade analógica, às vezes intencional, às vezes casual, tá certo? Mas nunca uma continuidade total. Uma cultura definitivamente não é um organismo, né? Oswald Spengler usou a imagem, vamos dizer, do organismo para descrever uma história de uma cultura que nasce, cresce, floresce, definha e morre, né? Mas é uma imagem. E a história da cultura só adquire esse perfil quando olhada a uma certa distância. Se olhar mais de perto, ela deixa de ter unidade. Isso. Mas de perto ou de longe, nós sabemos que a sua unidade é apenas analógica e parcial. É uma figura de linguagem. Tá certo? Do mesmo, a história de qualquer ciência também é assim. Isso quer dizer, nós estamos num mundo, não, mundo físico objetivo, composto de continuidades desconhecidas, e aquilo que chamamos de conhecimento desse mundo é uma série de descontinuidades quase caóticas. Estão percebendo esse contraste? Do mesmo modo que você tem certeza absoluta da sua continuidade pessoal ao longo do tempo, não é isso? Mas só tem conhecimento de fragmentos da sua própria história. Eu posso dizer que esta situação que eu estou descrevendo é a situação do ser humano na Terra desde o primeiro. Tá certo? Então, quer dizer, note bem, quando o Fourastier fala da ciência da ignorância, ele está dando a isso uma significação, uma amplitude bem menor do que a que eu estou dando. Quer dizer, simplesmente peguei dele a ideia da ciência da ignorância e estou trabalhando, estou trabalhando a meu próprio modo, né? Então, esse problema da continuidade do real e da descontinuidade dos nossos pensamentos e conhecimentos foi tratado de muitas maneiras pelos filósofos. Tá certo? Vamos dizer, mas aqui, pela primeira vez, alguém está transformando isso numa prática educacional. E a prática educacional consiste essa prática educacional consiste em qualquer que seja o assunto que você está estudando ou tentando entender, você tentar compor imaginariamente a estrutura, vamos dizer, dos lugares vazios que tem no seu conhecimento do assunto. Primeiro, aquilo que você jamais poderá saber, com o qual você vai ter que contar para poder entender aquilo que você está tentando entender, né? E segundo, aquilo que você pode conhecer, mas que é muito difícil de conhecer. E em terceiro, aquilo que você pode conhecer, que não é tão difícil de conhecer, mas que você ainda não conhece e que você precisa investigar. Esse tipo de prática, vamos dizer, dará para você um senso de consistência do seu conhecimento. Porque é em face da ignorância que o conhecimento significa alguma coisa. Quer dizer, o recorte que você está fazendo, ele se desenha de maneira muito mais nítida quando confrontado, não com um círculo de desatenção em torno, mas com uma consciência onde do círculo inteiro da ignorância dentro do qual você está recortando aquele pedacinho de conhecimento. Então, por exemplo, você pode fazer essa prática com a história da sua família. Faça a lista dos personagens cuja história, de cuja história você sabe algo, veja os lances importantes da vida dele, que devem ter acontecido, mas que você não sabe. Eu, por exemplo, eu tenho um parente remoto que morreu num acidente com arma de fogo. Até hoje ninguém sabe, isso faz várias gerações, até hoje ninguém sabe se foi um acidente ou se foi um suicídio. Não dá para saber. Quer dizer, aconteceu o acidente ou ele deixou que acontecesse. Veja que coisa importante na história familiar. Não, eu não conheço nenhum outro caso de suicídio na minha família, mas ter um. Epa, é importante saber se houve ou se não houve. Não dá para saber. Isso não faz tantas gerações assim, faz 3 ou 4. Então, isso não é um assunto remoto, é um assunto que, vamos dizer, me é próximo. Afinal de contas, 3 ou 4 gerações, então a carga hereditária do cidadão está ali em mim, de alguma maneira, né? Ou quando você vai estudar qualquer assunto, tenta imaginar as lacunas possíveis. E daí você vai ver que aquele recortezinho que você fez é realmente uma coisa preciosa, porque é uma zona de segurança num mar de dúvidas. Quando nós prestamos atenção exclusivamente no conhecimento e deixamos o círculo de ignorância pairar em torno de nós apenas, vamos dizer, como uma zona indigna de atenção, o conhecimento perde significação. Então, nenhum conhecimento só pode ser comparado com outro. Tá certo? Mas ele não tem um perfil definido, porque esse perfil está no limite entre o que você sabe e o que você não sabe, entre conhecimento e ignorância. Não é isso? Com base nisso, você pode depois fazer outras especulações, não sobre o seu círculo de ignorância pessoal, mas sobre o círculo de ignorância de uma determinada ciência. Quais são os fatores importantes para o desenvolvimento daquela ciência que ela ignora completamente e que ela jamais poderá ter acesso àquilo? Então, por exemplo, todos nós sabemos que as ciências de uns séculos para cá, elas decidiram investigar somente aqueles fatores que lhe parecem materiais. Mas nenhuma delas sabe nos dizer onde termina a matéria, onde começa a não matéria. Os limites da matéria vêm recuando, recuando, recuando, recuando, recuando. Quando foi no fim do século XIX, um químico e historiador chamado Marcelin Berthelot, ele disse, olha, aqui a ciência natural já sabe praticamente tudo. Para o século vindouro, só falta agora a gente calcular algumas decimais para a gente ter, vamos dizer, a exatidão. O sujeito acabou de dizer isso, daí apareceu a teoria da relatividade, apareceu a teoria quântica, apareceu o indeterminismo, melou tudo. E hoje já tem até um negócio chamado teoria do caos. Ou seja, hoje, por exemplo, nós somos capazes de descrever matematicamente fenômenos de uma complexidade imensa, que pareceriam caóticos em outras épocas, né? E hoje nós sabemos que não são caóticos e nós podemos descrevê-los e até mapeá-los. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, aquelas bases que pareciam ser as mais simples do conhecimento da matéria se tornaram mais complexas do que qualquer outra coisa. Hoje em dia, meu filho, é mais fácil você prever, por exemplo, né, o que vai acontecer na bolsa de valores do que você saber para onde vai uma determinada partícula subatômica, umazinha. Então, aquilo que parecia complexo e inabarcável se tornou descritível, cognoscível, entrou no campo da racionalidade. Aquilo que parecia mais óbvio, de repente, virou um mistério. Eu mencionei para vocês as três hipóteses que existem na teoria quântica. A hipótese de que todo o conhecimento da física será apenas um cálculo de probabilidades e não dá para avançar além disso. A segunda hipótese de que existe um princípio de unidade, uma força causal unificante desconhecida. E a terceira de que existem várias forças causais inconexas umas com as outras, ou seja, existem vários universos ao mesmo tempo. Olha, mas é uma situação absolutamente desesperadora. Porque dizer que existem essas três hipóteses é a mesma coisa que dizer, olha, não estamos entendendo absolutamente nada. Não é isto? Ora, no entanto, existe, por outro lado, existe uma autoridade pública das ciências. Essa autoridade consiste em que ela, tendo limitado o seu campo de estudo, quer dizer, aos processos que são mais obviamente descritíveis e matematizáveis, ela não nega a existência de tudo mais, porém, com o acúmulo de conclusões dessa observação matematizável, crescendo, crescendo, crescendo, e se proliferando em milhares de registros, tá certo? Esses registros se acumularam de tal modo, formando bibliotecas, arquivos, né? Milhares, milhões de revistas científicas, né? A rede internacional de publicações científicas, se acumularam de tal modo que isso criou em cima do universo existente uma segunda camada de universo, que é o universo dos conhecimentos científicos inacessíveis ou incompreensíveis, a qual se tornou tão complicado quanto o universo físico real, que foi o ponto de partida das ciências físicas. Então, qual é o princípio de racionalidade subjacente a esse conjunto de conhecimentos e à existência dessa infinidade de registros? Qual é o verdadeiro padrão de organização da ciência como um todo? Ninguém sabe. Então, o mundo da ciência se tornou tão misterioso quanto o mundo físico. Então, nem mesmo quais são os princípios válidos do método científico, nós temos certeza. Se você, nas escolas, né, ensina assim, você delimita um conjunto de dados, você reúne os dados, né, faz uma hipótese, faz uma experimentação e está tudo resolvido. Isso é absolutamente ridículo. Isso nunca acontece. Isso é como uma criança de ginásio. Imagina a ciência, né? Se a coisa fosse assim tão simples, não haveria diferença entre o ensino da ciência no ginásio e a prática da ciência. Por outro lado, o fato de que o método científico, tal como ele foi se formando, mais ou menos desde Bacon e Galileu, até Karl Popper, ele foi restringindo cada vez mais não só o seu campo de investigação, mas o seu próprio nível de certeza. Ao ponto de que, quando chega Popper, já não se pode mais falar de uma verdade científica comprovada. Existe apenas o quê? O estado atual das investigações, o qual mudará no instante seguinte. Tá certo? Ora, por outro lado, o crescimento desses registros. Tá? Peraí, se você ficar bem atrás da câmera, você atrapalha meu cérebro. Melhorou, melhorou. A câmera é como se fosse uma pessoa, tem aqui a classe, né? Daí tem os outros que estão aqui em volta. Então, o crescimento do volume de registros científicos, tornando-se uma totalidade inabarcável, até mesmo, vamos dizer, para os maiores cérebros da humanidade, ele não só criou um conjunto que é tão complexo quanto o da natureza que ele estudava, mas ele encobriu essa natureza. De modo que hoje o que nós estudamos não é mais a natureza física que os primeiros cientistas na Grécia ou ainda na Renascença estudavam. É a natureza tal como a ciência a descreve. Então houve aí um recorte. Quer dizer que a experiência direta da natureza, né, aquela natureza na qual vocês acreditam que vivem, né, como, por exemplo, agora estou vendo aqui a janela, a neve, as árvores, etc., etc., não é mais essa que você pode estudar. Você só pode estudá-la sob os ângulos que já foram mais ou menos recortados, definidos e sistematizados pela ciência. Então, a ciência tem um mundo próprio, que é o mundo que ela investiga, e que não coincide com o mundo onde as pessoas vivem. Então, não há nenhum jeito de você partir das suas impressões sensíveis e construir, a partir disso, uma investigação científica. Você vai ter que usar, você pode usar suas impressões sensíveis, mas elas terão que ser mediatizadas por todas as distinções e seleções já operadas por tal ou qual ciência ao longo da sua história. Então, quer dizer, como existe o mundo da experiência e existe o mundo da ciência, claro que os cientistas se ocupam cada vez mais do mundo das ciências. E o restante? O restante não tem importância para a prática científica. Não tendo importância para a prática científica, a ciência não pode negar que aquilo que não faz parte da sua, do seu círculo de conhecimento exista. Tá certo? Mas pode não prestar atenção naquilo. E o hábito de não prestar atenção pode se tornar uma obrigação de não prestar atenção. E a obrigação de não prestar atenção pode se tornar uma negação de existência. Ou seja, a nossa ciência não investiga tais ou quais coisas. Esse é o primeiro passo. É a limitação da ciência. Segundo passo. Essas coisas das quais nós não nos ocupamos, não há conhecimentos cientificamente válidos sobre elas. Terceiro passo, não vale a pena pensar nessas coisas. Quarto passo, essas coisas não existem. Não é isso? Às vezes o trajeto de uma coisa a outra é tão rápido que uma ciência mal acabou de surgir, ela já determina que aquilo que está fora, né, do seu âmbito de conhecimento não existe. Como, por exemplo, a antropologia, que ela não se preocupa de saber, por exemplo, se uma cultura é melhor ou pior do que a outra. Ela se preocupa em descrever a cultura, explicar o seu princípio de integração, o seu funcionamento, etc., etc. Ver, eventualmente, os processos de intercâmbio que houve entre uma e outra, observar certas constantes estruturais que aparecem em várias culturas, etc., etc., etc. Então, quer dizer que as diferenças de valor entre as várias culturas não fazem parte da ciência antropológica. A antropologia, como ciência no sentido moderno, surge no século XIX. E quando chegou no começo do século XX, já os antropólogos afirmaram que essas diferenças de valor não existem. E que você falar de diferenças culturais é uma forma de racismo ou discriminação. Porém, quando afirmam isso, nos criam algumas situações muito estranhas. Por exemplo, você não pode falar mal da cultura asteca porque ela fazia sacrifícios humanos. Tá certo? Porque seria uma forma de racismo. Tá certo? Mas por que você não poderia aplicar o mesmo raciocínio à cultura nazista, que achava que matar judeus era altamente favorável à saúde? Se um pode matar, por que o outro também não pode matar? Quer dizer que a proclamação, vamos dizer, da igualdade das culturas não é séria. Vai, fechou aqui. Sumiu. Epa. Então, eu não sei até onde eles seguiram. Porque... Na verdade, caiu só aqui. Ah, sim. Então, quer dizer que o círculo de ignorância científica, ele é um fator que tem uma presença, no sentido positivo da palavra presença, tá certo? Uma presença cultural enorme. Quer dizer que o conjunto do establishment científico, quando ele exclui do seu campo de investigação determinados elementos que estão presentes na experiência humana, ele deprime nos seres humanos a vontade de conhecer esses elementos. E daqui a pouco, vamos dizer, da desatenção à negação, o passo é muito curto. Certo? Ao mesmo tempo que acontece essa restrição, vamos dizer, a autoridade pública das ciências vai crescendo. Por quê? Todos os atos da administração pública e privada, todas as decisões de governantes, de líderes de empresa, de comandantes militares, etc., etc., só podem se basear em uma de duas coisas: ou em conhecimentos científicos, ou em, aspas, preferências arbitrárias. Naturalmente, a existência de um corpo de conhecimento científico enorme, né, preservado numa infinidade de registros, constitui para o tomador de decisão uma proteção quase mágica contra a responsabilidade de tomar decisões pessoais. Então, os governantes passam a agir com base no que lhes foi aconselhado pelos seus assessores científicos. E a administração, a política, se torna, vamos dizer, apenas uma efetivação de práticas baseadas em conhecimentos científicos. Então, a ciência tem um fator estruturante no sistema de poder sob o qual nós vivemos. Mas elas têm esse fator estruturante não só como fornecedoras de subsídios, portanto, como fornecedoras de razões e justificações, mas através de um campo determinado, que são as ciências sociais. Elas têm uma influência na própria estruturação interna do sistema de poder. Por exemplo, se um governante quer fazer uma campanha, digamos, para erradicar uma doença, por exemplo, e ele sabe que certos hábitos das pessoas podem favorecer a disseminação dessa doença, como, por exemplo, quando fizeram campanha contra a dengue no Brasil. Então, dizer, você não deixe água acumular, né, numa bacia, num pneu, tá, porque é ali que vive o mosquito da dengue. Então, a partir do instante em que o Estado, o governo, se torna responsável pela saúde pública, então, ele é o fornecedor da assistência médica estatal e gratuita, né? Na mesmíssima medida, ele adquire a autoridade de dizer o que é bom ou o que é mal para a sua saúde. E na hora que ele quer dizer que alguma coisa é má, ele é obrigado, ele está até moralmente obrigado, a realizar a sua campanha da maneira maximamente eficaz. Ele não pode só chegar na televisão um dia e dar um aviso. Não só a medida é tomada em vista de conhecimentos científicos que lhe foram fornecidos pelos seus assessores científicos, mas a propaganda também tem que ser feita por meios científicos, em vista da maior eficiência. Então, é preciso que haja estudos de opinião pública, de como se modifica a opinião pública, de como se modela a opinião pública e de como se induz na população a mudança comportamental desejada ou as mudanças comportamentais desejadas. Então, isso quer dizer que o Estado se propõe tratar da sua saúde gratuitamente, mas só se você o obedecer nos seus conselhos, médicos, né? Então daí ele passa a determinar o que você pode comer, o que você não pode comer, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, quais são os hábitos legítimos e ilegítimos, etc, etc, etc. Então, evidentemente, né, a generosidade do Estado que cuida de você corresponde à autoridade paterna de quem agora diz, dita qual é a sua conduta. Com isso aí, a profissão médica tornou-se um dos instrumentos fundamentais de controle social. Mas a eficácia da medicina como controle social depende ou não depende da eficácia da medicina enquanto tal? É claro que não depende. Quer dizer que uma medicina muito ruim e muito ineficaz é um instrumento de controle social tanto quanto uma medicina eficientíssima. Porque não é disso que se trata. Não se trata da medicina como arte de tratar de doenças, tá certo? Ou como arte de prover a saúde, tá certo? Mas da medicina como instrumento de controle social. Não é isso? Então, por exemplo, hoje nós sabemos que a tal da gripe suína, primeiro, não é tão grave quanto se dizia. Né? Estatisticamente, o número de casos não é alarmante de maneira alguma, mas isso pode ser usado, né, como pretexto para a vacinação obrigatória. A vacinação obrigatória pode ter outras finalidades que não têm absolutamente nada a ver com gripe suína. Mas acontece que isso aqui também é um problema científico. Foi um cientista que criou essa articulação entre uma coisa e outra. E esse conhecimento é para o público quase tão secreto e inacessível quanto os elementos da própria arte médica que foram usados como pretextos aí. Mais ainda, o prestígio do método científico experimental pode ser alegado para fundamentar conhecimentos supostamente científicos obtidos em ramos onde a experimentação é absolutamente impossível. Por exemplo, teoria da evolução. Ela não pode ser comprovada experimentalmente de maneira alguma. Só o que nós podemos fazer é usar um método histórico. Você tentar recompor como as coisas se passaram. Porém, o método histórico, na medida em que ele exclui a experimentação, ele exclui também a confrontação de hipóteses. E se as coisas não se passaram assim, como elas poderiam ter se passado? Ora, como essas investigações são altamente complexas e demandam um número enorme de cientistas trabalhando nisso, elas dependem de quê? De verbas de pesquisa. Se não existir verbas de pesquisa para estudar a hipótese alternativa, ela não será estudada. Então isso quer dizer que é facílimo você impor como verdade absoluta coisas que não podem ser testadas, coisas das quais não há prova alguma, tá certo? E pior ainda, a distribuição das verbas científicas, de pesquisa científica, é também uma ciência. Quer dizer, a ciência tem que ser administrada racionalmente, segundo certas leis econômicas. E certos princípios de administração pública, que não são arbitrários, mas que são também científicos. Então, é evidente que as coisas sendo assim, durante quanto tempo uma ciência assim constituída pode conservar, vamos dizer, os seus princípios iniciais de objetividade, idoneidade, honestidade intelectual, etc, etc, etc. É quase impossível. Então, esse fenômeno que está acontecendo de uns 30 anos para cá, que é o da fraude científica generalizada, antigamente fraude científica sempre houve, mas hoje em dia, inclusive, vocês prestem atenção, o próximo número da revista Whistleblower, que é a revista do World Net Daily, vai tratar exatamente disso. Certo? Quer dizer, o que está acontecendo na classe científica mundial? Como, por exemplo, é possível acontecer uma fraude do tamanho desse negócio do aquecimento global? Ou do tamanho do negócio da gripe suína? Né? De uma hora, as próprias condições de exercício da profissão científica convidam a isso. Por quê? O método científico não é senão, vamos dizer, uma aplicação específica dos princípios gerais da racionalidade humana. Eles não se sobrepõem a esses princípios. Porém, na hora que aquilo se cristalizou, vamos dizer, como um conjunto de procedimentos, que é o único válido, ou o único que tem autoridade social, a ciência não tem mais autoridade, não tem mais satisfações a prestar à racionalidade humana. Desde que tudo esteja feito dentro da linguagem cientificamente aceitável, tá certo? E pelos padrões aceitados pela classe científica, pouco importa que seja totalmente irracional. Essas coisas já estão colocadas para além da possibilidade de uma crítica racional. Porque a crítica racional ou será feita segundo os próprios cânones daquela ciência em particular ou não serão aceitos. Então, isso quer dizer que, desde logo, o processo científico, tal como se formou no Ocidente ao longo dos últimos séculos, ele foi se desligando das exigências racionais que o fundamentaram, a sua origem. Ao mesmo tempo em que se consolidava como autoridade pública. Não só como autoridade pública, mas como construtor e legitimador único e exclusivo de toda e qualquer autoridade pública, seja de espécie cognitiva ou seja de espécie ativa, política, decisória, etc., etc. Ou seja, a proliferação da fraude científica nas últimas décadas não é uma coincidência, nem é uma distorção, entre aspas. É algo que já estava dado, de algum modo, na própria constituição do processo científico. Na medida em que a classe científica tem o poder de excluir fenômenos da sua investigação e negar primeiro a importância e depois até mesmo a existência desses fenômenos, ela pode cometer qualquer fraude. Ela está autorizada a qualquer fraude. Claro que isso já estava presente no método científico desde Newton, Bacon e Galileu. Mas, como esse surgimento da ciência vem associado, vamos dizer, uma espécie de idealismo cognitivo, então, a prática das virtudes que eram associadas ao conhecimento científico, ainda tem uma certa vigência residual por algum tempo. Mas o convite à perversão completa da atividade está ali de modo permanente, e eu acho até um milagre que isso tenha demorado tanto tempo para acontecer. Que o fenômeno da fraude universal tenha demorado tanto tempo para se manifestar. Na verdade, ele só pode se manifestar no instante onde você tem a rede mundial de comunicações, não somente científica, mas a rede mundial de comunicação para o público inteiro, que é uma condição que a própria ciência criou nas últimas décadas. Né? Então, enquanto todo mundo não teve um rádio em casa, uma televisão em casa, um computador em casa, etc., etc., bom, você não podia enganar todas as pessoas ao mesmo tempo. Havia sempre uma faixa imensa da população que, permanecendo alheia aos progressos da ciência, permanecia também defendida contra a fraude científica, exceto na medida em que atribuísse autoridade à classe científica. Mas como existem autoridades residuais, por exemplo, a autoridade do clero, a autoridade da religião, a maior parte da população não tinha para com a classe científica, vamos dizer, o mesmo tipo de obediência que tinha com relação ao clero. Uma vez removido o clero, sobrou o quê? A classe científica. Não é isso? Então, a partir do momento em que a classe científica se consolida como guia da humanidade e aceita como tal, não só nos seus próprios círculos ou entre os governos, mas é aceita como tal pela população em geral, o reino universal da fraude está estabelecido. É inevitável. Então, é claro que, vamos dizer, em muitos países, sobretudo nas escolas, né, em toda uma camada de formadores de opinião, que não são nem cientistas de profissão, nem pessoas de destaque em área alguma, mas que formam, vamos dizer, a massa falante, a massa das classes falantes, vamos dizer, o culto da ciência ainda é intocável. Por exemplo, se você leu a revista Veja, no Brasil, né, ou a Time, aqui, ciência falou, está falado. Não é isso? Então, ainda tem, vamos dizer, esta ideia ingênua. E por isto mesmo, são instrumentos, vítimas e instrumentos de fraude. A facilidade com que toda a grande mídia, quer dizer, a mídia prestigiosa dos Estados Unidos, serviu à causa do aquecimento global, mostra isso. Quer dizer, é preciso haver não somente a classe científica e a sua autoridade, mas também a autoridade de um círculo imenso de formadores de opinião, que são como os acólitos desse culto. São, vamos dizer, os alto-falantes através dos quais a autoridade científica se propaga e se impõe à massa da população. Então, uma vez cumpridas essas condições cognitivas e sociais, o advento de uma ditadura científica baseada na fraude universal é quase inevitável. Então, hoje nós podemos ver o quanto, vamos dizer, a ideia de que o advento do método científico foi uma grande conquista da consciência humana e um elemento libertador, né, que ia nos livrar das trevas do obscurantismo, certo? Hoje entendemos que tudo isso foi um engano terrível e até uma mentira, né? E é evidente que nós temos que nos livrar disso quanto antes. Libertar a humanidade disso hoje está meio difícil. A revelação de fraudes sucessivas de escala mundial certamente abalará o prestígio da classe científica ao ponto de despila dos seus atributos, por assim dizer, sacrais e mágicos, né, de novo clero. Tá certo? Mas isso pode demorar muito tempo. Quando eu digo nós temos que nos livrar, eu digo nós temos que individualmente nos livrar disso. Nós temos que, vamos dizer que, aprender a jamais confiar em autoridade científica. Porque a autoridade científica não existe. O que tem autoridade, meu filho, é a razão humana. Da qual o método científico é uma aplicação específica, que não pode se superpor aos princípios que o fundamentam. Não é isso? Então, unindo isso aqui, eu estou falando sobre autoridade científica e fraude científica, com o que nós estávamos falando do mapa da ignorância no início, nós podemos entrar num outro, terceira dimensão do assunto. E aí que vocês vão ver a gravidade extrema desse processo que eu estou descrevendo. A percepção de que todo o conhecimento que nós temos do mundo científico é fragmentária e de que todo o conhecimento que possamos obter é baseado no pressuposto da unidade do real criou, evidentemente, um problema. Não é isso? Tudo que nós conhecemos é fragmento, mas só admitimos conhecimento quando fundamentado numa unidade, a unidade do real. Isso, evidentemente, criou um problema e a solução adotada foi adotada por Immanuel Kant e foi subscrita praticamente por toda a cultura subsequente, é a seguinte: o campo inteiro da experiência é composto de fragmentos e é a nossa razão que unifica o conjunto. Então, não sabemos se existe uma unidade do real, mas só podemos pensá-lo se admitimos a sua unidade e coerência. Então, quer dizer que a partir daí, a unidade do real, a continuidade dos processos, etc., passam a ser, vamos dizer, projeções da razão humana sobre o mundo exterior. E, naturalmente, então, todo conhecimento adquire uma feição mais ou menos convencional. É como se dissessemos assim, tudo que nós sabemos, tudo que nós acreditamos conhecer cientificamente, é aquilo que é válido para nós, mas não sabemos se as coisas são assim em si mesmas. É curioso porque toda a história da ciência moderna enfatiza, segundo vamos dizer, os seus porta-vozes, enfatiza cada vez mais a humildade da posição humana no universo e, portanto, a necessidade de maior prudência e modéstia nas nossas pretensões cognitivas. Então, se diz, por exemplo, que a Copérnico tirou o homem do centro do universo e o colocou numa periferia, tá certo? Depois veio Charles Darwin e mostrou que nós não éramos criaturas espirituais, mas éramos apenas uma variante de macaquinhos. E depois veio Freud e mostrou que a nossa consciência nem existe, que ela é apenas, vamos dizer, uma luzinha que brilha na superfície de um oceano obscuro. Então, isso aí, vamos dizer, é uma figura de linguagem que se repete por toda parte. Quer dizer, a queda das ilusões, né, levando o homem a uma posição de modéstia epistemológica cada vez mais, mais restritiva. Mas como pode ser isso se, ao mesmo tempo, esta ciência que está se tornando cada vez mais modesta tem cada vez mais autoridade? Se nós praticamente nada sabemos, a não ser daquilo que vem, vamos dizer, de dados sensíveis, fragmentários, unificados pela nossa própria razão, sem que possamos jamais saber se as coisas em si mesmas são assim ou assado, se é tudo, por assim dizer, uma projeção da nossa razão, tá certo? Então nós estamos no ponto mais extremo da modéstia. Nós praticamente não sabemos nada. E se não sabemos nada, como que podemos ter autoridade de dizer o que as outras pessoas devem fazer ou não devem fazer? Como podemos tomar decisões que afetam a vida de milhões ou bilhões de pessoas? Como podemos fazer com que ordens fundadas nos nossos pretensos conhecimentos científicos se tornem obrigatórias para toda a humanidade? Porque é disso que se trata hoje, né? Hoje, quando você pega uma coisa como a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde pode baixar normas que são obrigatórias para toda a espécie humana, sem nenhuma exceção. É claro que a implementação disso na prática é problemática, leva tempo, etc., etc., e falha na maior parte das vezes. Mas a eficácia da coisa está aumentando. Não é isso? Então, quer dizer que a alegação de modéstia epistemológica coincide com o crescimento inaudito da pretensão e da arrogância da classe científica. E, evidentemente, esta situação ela é em si tão contraditória e tão falsa que ela convida à falsificação da ciência em geral e da própria, quer dizer, vida humana, da própria existência, modo de existência do cientista. Cada cientista individualmente, ele diz, olha, epistemologicamente eu sou, né, menos que um átomo, eu não sei nada, é tudo projeção da minha consciência, mas agora estou aqui eu assinando um decreto que vai forçar todo mundo a me obedecer e fazer as coisas do meu jeito. Quem pode viver assim sem ser corrompido? Pô? Eu não aguento essa situação. Se eu tiver que cultivar modéstia epistemológica, né, no meu círculo de colegas cientistas, né, e cultivar a arrogância da onipotência com relação ao público, eu ficarei louco em breve, num prazo muito breve. Porque o normal é que o indivíduo só exerça autoridade no círculo daquilo que ele tem certeza suficiente. Eu disse tempos atrás, a ciência só pode efetivamente progredir se ela for desprovida de qualquer autoridade pública. Se a opinião científica for aceita como opinião qualquer, não como opinião especial e muito menos como a única válida. Mesmo porque o próprio fato de terem dado a esta atividade o nome de ciência já é um abuso formidável. Porque o que o camarada chama de ciência não é ciência. É um tipo específico de ciência, limitado a um tipo específico de problemas. Quer dizer, de cara, o que se chama ciência hoje deve ter negado o seu direito. Nós devemos negar o direito de que isso se chame ciência. É preciso inventar um outro nome qualquer. Chame de experimentalismo, chame de materialismo, chame do que se quiser, pode-se inventar um nome. Mas ciência não é. Ciência é todo conhecimento que será fundamentado, existindo vários graus de fundamentação possível. Tá certo? Só que, vejam, será que a unidade e consistência do real é mesmo uma exigência da estrutura interna da nossa razão? É um princípio da razão? Ora, um momento. Aquilo que é um princípio de uma coisa não pode ser ao mesmo tempo um componente interno dela. Por exemplo, nós pegamos o princípio de identidade. A igual a A. E dizemos, isto é um princípio da razão. Dizemos, mas se isto é um princípio da razão, ele não pode ser interno à razão. Ele tem que ser superior a ela. Se ele fosse apenas um elemento racional, entre outros, tá certo? Ele não teria poder sobre o conjunto da atividade racional. E isso aí você vê. Os lógicos, que são pessoas que dizem que são lógicas, né, já cometeram esta burrada muitos séculos atrás. De dizer que o princípio de identidade, né, é um princípio da razão e, ao mesmo tempo, acreditar que a unidade do mundo externo é determinada pela nossa razão. São coisas evidentemente contraditórias. Né? Mas Kant, que o pessoal diz que era um camarada inteligente, que eu não acredito, eu sempre falei que Kant é burro. Ele é realmente burro. Eu não acredito que Kant fosse desonesto, jamais. Mas era um homenzinho muito burro. Capaz de pensar coisas enormemente complexas e não enxergar o que estava na cara dele. Né? Ele acredita nessas duas coisas, quer dizer, a razão determina a unidade do conjunto da experiência e, ao mesmo tempo, né, ela tem o princípio de identidade como seu princípio fundante. Digo, mas se o princípio fundante funda alguma coisa, ele não pode ser um componente interno dessa mesma coisa. Ele tem que transcender essa coisa. Ou seja, se o princípio de identidade vale para a razão, ele tem que valer para alguma coisa além da razão. Ora, eu vou dar algum exemplo, vamos dizer, da experiência da unidade. Por exemplo, você sentado onde você está, você pode imaginar que você está em outro lugar. Mas você não pode estar fisicamente. Então, lugar no espaço é um exemplo de unidade. Isso pode estar só na sua razão? Se estiver só na sua razão, os procedimentos racionais teriam algum poder sobre isso. Isso, a sua impossibilidade de estar em dois lugares do espaço ao mesmo tempo é determinada pela razão? Não, porque lugar no espaço não é um pensamento que você tem. É uma situação objetiva na qual você está. Tá certo? E o fato de que você, estando num lugar, não podendo estar em outro ao mesmo tempo, você possa ao mesmo tempo pensar que está em outro? mostra que o funcionamento do seu pensamento não é exatamente aquele que determina a estrutura do espaço. Ou seja, existem elementos objetivos do espaço que se impõem a você e dentro dos quais, limitado pelos quais, você pode pensar outra coisa. Está entendendo? O exemplo mais simples de unidade objetiva intransponível é este, o seu lugar no espaço. Tá certo? Então, mesmo que fosse essa única experiência de unidade que nós temos, ela já mostraria para nós que a nossa crença na unidade do real tem um fundamento externo, que não depende da nossa razão, mas que se impõe à nossa razão e passa, portanto, a estruturá-la. Ora, voltando agora à questão do mapa da ignorância, você pode ter a certeza absoluta de que todos esses elementos que constituem o desconhecido, o ignorado, tá certo? Eles, em primeiro lugar, cada um deles tem alguma unidade interna, ou então eles não existem. Como, por exemplo, a sua hereditariedade. Ela é contínua. Ou, digamos, a história dos seus antepassados. A história pessoal deles. Você conhece alguém cuja história foi interrompida e começou de novo? Não, o sujeito pode esquecer partes inteiras da sua vida, mas ele teve que existir durante esse tempo, né? Ele teve que existir fisicamente. Você conhece alguém que desapareceu do espaço, virou antimatéria, e depois voltou, se recompôs e continuou a história 3 anos depois? Não. Então você sabe que as vidas dos seus antepassados são contínuas. Você sabe que a história das espécies animais, todas elas, todas, todas, todas, todas, é contínua também. Nenhuma geração foi saltada. Se você pega um simples cachorro ou um gato, você sabe que nele está toda uma linhagem contínua e sem saltos que remonta ao começo dos tempos. Uma barata, a mesma coisa. Barata mais ainda, porque nós sabemos que as baratas que existem hoje são iguaizinhas às que existiam nos tempos pré-históricos mais remotos. A barata, não sei por que, ela decidiu não evoluir. Tá certo? Então, se houve evolução animal, não sabemos se houve, mas se ela houve, ela foi contínua. Ela pode parar durante um tempo, quer dizer, a velocidade da evolução pode diminuir e ir devagar quase parando, mas não pode ter um salto geracional. Aqui tem uma espécie, ela evoluiu até aqui, daí parou de existir aquela espécie e de repente, puff, ela aparece lá para dentro e continua evoluindo. Não, isso é inconcebível. Nós sabemos que todos os processos físicos, macroscópicos ou microscópicos, têm alguma continuidade. Se for totalmente descontínuos, você não pode saber se é o mesmo fenômeno ou outro. Por exemplo, uma partícula subatômica que se deslocou daqui para cá, ela continua a mesma partícula. Porque senão você diria, olha, tem uma partícula aqui, tem outra partícula lá. Não é isso que acontece, você sabe que a partícula moveu. Então, todo o mundo, o universo do que nós ignoramos, todo ele é composto de continuidades. Pura continuidade, não. Há continuidade e descontinuidade, porque há coisas que acabam e daí não acontecem mais. E existe descontinuidade também entre processos que não têm nada a ver um com os outros. E é porque existe continuidade que nós conseguimos captar as descontinuidades. Se existisse somente descontinuidades, não poderíamos captar continuidades. Agora, existindo continuidades, nós podemos captar também as descontinuidades. E daí nós podemos saber o que que tem que ver e o que que não tem que ver. Ora, e se existe continuidade, então nós entendemos imediatamente o seguinte, que o orbe inteiro da realidade, tá certo? A realidade desconhecida, ele se compõe de elementos inteligíveis. Porque se tem continuidade, tem identidade. Se tem identidade, tem, vamos dizer, aquele jogo de permanência e mudança, né? Que nós observamos em tudo que acontece, até em nós mesmos. Então é o seguinte, o universo se compõe de elementos inteligíveis desconhecidos. Note bem que nunca foi constatado nenhum fenômeno totalmente ininteligível. Que se fosse ininteligível, não poderia sequer ser percebido. Tudo que você capta é alguma coisa. Não é isso? É uma essência, por assim dizer. Portanto, ele tem uma estrutura racional interna. E, em princípio, é inteligível, por mais misterioso e esquisito que seja. Ora, é justamente a confiança que nós temos na inteligibilidade do desconhecido que nos permite ignorá-lo. Porque nós sabemos que o que quer que venha a ser descoberto do desconhecido não será ininteligível. Nós confiamos nisso e entendemos nisso, sim, por uma exigência interna da nossa razão, mas essa exigência interna não é determinada pela própria razão, pela própria estrutura interna da razão, mas pelo princípio de identidade, que ele é transcendente e superior. O princípio de identidade vigora em toda a realidade. E a torna todinha inteligível. Mesmo quando existe uma dificuldade imensa de você entender algum processo, os elementos que você está captando dele são em si mesmos inteligíveis. Senão você não poderia captá-los. Um problema que você não sabe resolver é inteligível, senão você não poderia sequer perceber que é um problema. Está entendendo? Então, isso quer dizer, nós vivemos num campo ilimitado de inteligibilidade, do qual nós efetivamente inteligimos só um pedaço. Mas não precisamos saber tudo, né, para daí saber que aquela parte que nós conhecemos é válida. Porque nós temos o conhecimento da inteligibilidade universal. Ora, dentro desse campo da inteligibilidade universal, existe um determinado fenômeno especial que se chama inteligência humana. Que é a capacidade que nós temos de inteligir o inteligível. Porém, René Descartes dizia que essa capacidade nos diferencia de tudo o mais. Porque o resto só tem, por exemplo, presença de coisa. E nós temos a presença do discurso racional dentro de nós, pelo qual nós captamos a inteligibilidade das coisas. Porém, meus filhos, é o seguinte, a verdade é que nós, com toda esta nossa capacidade inteligente, nós estamos dentro do mesmo campo de inteligibilidade onde estão as outras coisas. E a nossa inteligência só pode inteligir aquilo que nas coisas é inteligível. Isso quer dizer que o modo de presença do ser humano dentro desse universo inteligível é o de um ente para o qual a inteligibilidade das coisas não existe somente nelas mesmas, mas existe para ele. Eu capto a inteligibilidade de uma pedra na hora em que investigo a sua estrutura e a descrevo, e até explico a sua formação, etc, etc, etc. A pedra mesma não faz isso. Mas ela é inteligível, tá certo? E aquilo que é inteligível está, vamos dizer, oferecido, está exibido, está mostrado para o ser inteligente que somos nós. Mas a nossa inteligência, aonde que ela está? Aonde que ela existe? Num outro universo? Não. Ela está dentro do mesmo universo. Mas aí acontece um outro detalhe interessantíssimo. Que é o seguinte, tudo aquilo que existe só pode existir individualmente, como substância individual. Não existe substância genérica. Nunca ninguém viu a espécie vaca andando por aí. Você viu uma vaca, duas vacas, etc, etc, etc. E, no entanto, a inteligibilidade de todos os elementos que são acessíveis no cosmos depende de que eles possam ser vistos sob categorias universais. Não, quer dizer, uma coisa é inteligível porque ela é alguma coisa. E isso que ela é, é uma essência. E esta essência, enquanto tal, não está de maneira alguma limitada a esta sua manifestação particular, mas pode ter outras manifestações. Ou seja, nós captamos a estrutura genérica universal de entidades singulares. Estrutura genérica universal que não está fisicamente presente em parte alguma, mas que, ao mesmo tempo, está presente em cada ente singular. Isso quer dizer que o ser humano tem a capacidade de vivenciar as coisas num nível de universalidade, que as coisas por si mesmas não podem mostrar. Está entendendo? E é claro que isto é o fundamento de toda a razão e todo o conhecimento humano. Quando nós captamos uma essência, ou seja, nós captamos a inteligibilidade de um ente, de uma pedra, de um animal, de uma folha, seja lá o que for, o que nós estamos captando não é uma projeção da nossa mente, é algo que está mesmo lá. A estrutura da pedra está na pedra. A anatomia do gato está no gato. Mas nós a captamos, por assim dizer, sob a forma de pensamento e não sob a forma de presença física. Ou seja, era isso que Aristóteles dizia, nós abstraímos do ser fisicamente presente a sua forma essencial e sabemos, ao mesmo tempo, que é essa forma essencial que faz com que esse objeto seja precisamente o que é. Mas também sabemos que não é somente a forma essencial que está presente naquele elemento. Está presente também a sua existência. Ou seja, não basta ter uma forma essencial para existir. Precisa a forma essencial e precisa a manifestação concreta dessa forma no tempo e no espaço. É isso. Ora, mas ao mesmo tempo, se a nossa inteligência consegue, por assim dizer, elevar as coisas ao seu nível de universalidade, criando, vamos dizer, para nós uma rede de relações, né, conceptuais que nos permite pensar em nível de universalidade e inserir todos esses entes singulares nessa universalidade, criando assim em torno de nós quase que uma atmosfera mágica, que para as coisas não existe, porque para as coisas só existe a singularidade empírica da sua presença. Por outro lado, o fato é que todo este nosso exercício da inteligência se dá dentro do mesmo universo, ou seja, dentro do mesmo campo de inteligibilidade geral. Ou seja, a inteligência humana não é um elemento que esteja separado das coisas. Ele é um campo onde as coisas se refletem E onde as relações entre as várias coisas se tornam mais visíveis do que estão dadas na própria presença das coisas. Mas, por exemplo, se você descobre uma pedra aqui, e você descobre que uma pedra com estrutura semelhante existe na China, por exemplo, né? Esta pedra aqui jamais tomou conhecimento de que ela tem parentes na China. Então, por assim dizer, a mente humana juntou perante este observador singular coisas que na natureza estão unidas essencialmente, mas separadas existencialmente. Está compreendendo? Ora, mas se nós fizermos isto, é porque o modo de presença das próprias coisas permite que nós façamos isto. Se a inteligibilidade estivesse somente na nossa cabeça, nós jamais poderíamos percebê-la nas coisas. Isso quer dizer que essas relações universais que nós captamos nas coisas estão presentes na própria realidade. Ou seja, nós, além da experiência que nós temos das coisas presentes, nós temos a experiência das suas relações dentro de um campo universal de inteligibilidade. Campo este, dentro do qual nós próprios estamos. Nós não somos criaturas que estejam separadas do mundo físico, observando-o desde fora. Nós estamos dentro dele. E a inteligibilidade que nós percebemos nas coisas não está separada, não está no mundo das ideias, está nas próprias coisas. Embora elas não saibam disso. Tá certo? Então, quando entendemos tudo isso, nós entendemos também que o universo, a realidade total, se ela é um campo de inteligibilidade, é porque existe inteligência. Se não existisse ninguém para inteligir isso, tá certo? As coisas poderiam continuar sendo inteligíveis. A pergunta não faz sentido. Nós não podemos conceber, de maneira alguma, um universo de entes inteligíveis que jamais possam ser inteligidos por ninguém. Quando nós percebemos que um determinado ente da natureza é inteligível, nós dizemos que a inteligência está presente lá, sob forma passiva, que se atualiza quando nós a inteligimos. Porém, se não houvesse nenhuma relação entre uma coisa e outra, entre o inteligível e o inteligível não seria inteligível, nem o inteligente seria inteligente. Isso quer dizer que nós não precisamos apelar à teoria de um design inteligente que formou o cosmos. A inteligência está presente no cosmos o tempo todo e não somente na sua formação. Então, quando você fala de um design inteligente, você já está separando o universo da sua origem. Uma coisa do universo da sua origem. Isso. Então, a relação entre o projetista inteligente e o objeto projetado seria uma relação externa. Mas é claro que isso também é inconcebível. A inteligência do projetista não se limitou a desenhar um objeto e colocá-lo no espaço. Essa inteligência continua presente no objeto. Presente sob forma passiva que se revela à inteligência ativa do ser humano. Estão compreendendo? Então, isso quer dizer que a hipótese de considerar a inteligência humana, a capacidade de conhecimento humano, como uma coisa que está, por assim dizer, fora e separada do mundo material, tá certo? Como fez René Descartes, nos leva a absurdos. Só o que nós podemos fazer é reconhecer que nós estamos dentro de um campo infinito de inteligibilidade, adequado à nossa inteligência. Adequado essencialmente, mas não existencialmente. Não essencialmente por quê? Porque nenhum ser humano pode realizar essa inteligibilidade de modo total. Então, se nós entendemos que a inteligência não existe somente em nós, mas existe em tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, sob a forma do inteligível, então é claro que a nossa perspectiva do universo imediatamente já está livre de todo esse dualismo cartesiano. E também está livre da ideia de que existe um mundo físico que só pode ser estudado de certas maneiras e não de outras. Quer dizer, por que que teríamos sempre que, vamos dizer, proceder segundo o método científico experimental? Por quê? Se nós acabamos de ver que nós não podemos praticá-lo a não ser com base na razão humana, e a razão humana não pode funcionar senão com base na admissão da unidade do universo inteligível. Simplesmente não pode haver um método único e específico que seja, como é, o fiscal, o autor de todo o conhecimento. Isso não é possível. Porque senão ninguém jamais teria conhecido nada antes de que fosse inventado o método científico. Mais ainda, o método científico não pode provar a inteligibilidade do seu próprio objeto. Ele parte dessa inteligibilidade como um pressuposto. Você não pode demonstrar empiricamente, experimentalmente, que um determinado objeto é inteligível porque o próprio estudo que você está fazendo se baseia na inteligibilidade dele. Então ela já está, a inteligibilidade já está dada antes de que comece o estudo científico. Ora, antes que aparecesse o método científico moderno, essa inteligibilidade do cosmos já era visível a quantas pessoas? Milhões de pessoas ao longo do tempo, que expressaram de mil e uma maneiras. Por exemplo, se você pegar antigos sistemas mitológicos, o que eles estão fazendo? Estão dando uma imagem simbólica desta unidade e inteligibilidade do cosmos tomado simultaneamente em todos os seus níveis de existência. Por que isso deve ser considerado uma coisa inexata? Ou não válida cientificamente? Por quê? Me dê meio motivo para isso. Vamos dizer, se é uma expressão suficiente e ela própria inteligível, tanto que nós podemos entendê-la, está bem, isso é um conhecimento válido. Ora, mas tem mais uma coisa pior ainda. Se você sabe que o universo inteiro é inteligível, que sua inteligência faz parte do mundo inteligível, e que você mesmo jamais poderia conceber concreta e individualizadamente a infinidade dos elementos inteligíveis que te cercam e que tornam a sua inteligência possível, qual é a maneira realista e correta de você se relacionar com este campo de inteligibilidade infinita? Se você tenta imaginá-lo, você consegue só esquematizá-lo. Não é isso? Se você tenta conhecê-lo individualizadamente, você fracassa. Se você decide não pensar mais no assunto de impossível, se você diz, não, agora eu só vou me preocupar daqueles processos que são estudados na ciência, eu digo, impossível. Esses processos não são praticáveis, senão com base na mesma estrutura da razão. Então, meu filho, não tem para onde fugir. Mais ainda, você sabe que por mais inteligente que você seja, o número de elementos inteligíveis é infinito. Não é isto? E que se a tua inteligência se afastar um minuto, vamos dizer, dá atenção a esse campo de inteligibilidade universal, você não vai entender mais nada. Então, qual é a atitude correta? Quer dizer, é a abertura humana à inteligibilidade universal. Essa abertura não pode tomar outra forma, tá certo? Senão a do fascínio, maravilhamento. Né? Porque é uma coisa tão grande, e ao mesmo tempo é dela que me vem a minha capacidade de inteligir as coisas, porque eu sou apenas mais um elemento que está ali presente nesse universo. Eu também sou inteligível a meu modo, tá certo? Tanto que eu estou falando e vocês estão me entendendo. A inteligibilidade universal que abrange a tua inteligência, ela não pode se tornar, vamos dizer, um simples conceito dentro da sua mente. O conceito de inteligibilidade é uma coisa, a existência dela é outra. Você não pode dominá-la cognitivamente. Mas, para continuar inteligindo, é preciso que ela te domine e ela continue te inspirando, inspirando a sua inteligência. A ver mais coisas, inteligir mais coisas, etc, etc, etc. Então, a relação que se estabelece entre você e a inteligibilidade universal é o quê? É uma relação de fascínio, maravilhamento, amor e devoção. Essa é a única atitude possível. É? E o que é essa inteligibilidade universal? É o Logos divino presente em todas as coisas. Entendeu? Não existe outra atitude que seja racional, cientificamente defensável, etc. Esta é a única possível. Quer você a pratique conscientemente ou inconscientemente. Por exemplo, quando no século XVIII as pessoas tentaram trocar esta ideia do Logos pela ideia da natureza, e a mãe natureza, etc, etc, etc. Ora, a mãe natureza, por bonita que seja, ela só contém uma parte dos objetos. Ela não contém, por exemplo, a própria possibilidade de que ela seja inteligível. A inteligibilidade da natureza não pode ser um elemento puramente físico e material. Não é possível. Porque a conexão entre inteligível e inteligência não se dá materialmente. Então, na hora que proclamava a mãe natureza, no mesmo instante proclamava implicitamente a inteligibilidade universal e o Logos, sabendo ou não. Ou seja, quer dizer, isso é uma forma de. Peraí, sumiu aí de novo. Quer dizer, essas ideias substitutivas, que pretende substituir o Logos por alguma coisa, o Logos por alguma coisa, outra coisa, mais proporcional à estreiteza da sua imaginação, são formas diminuídas de inteligência humana. São formas atrofiadas de inteligência humana. Por mais que pareçam, vamos dizer, cientificamente respeitáveis no momento. Entendeu? Bom, então, vamos fazer um intervalo e passar para as perguntas. Quantas horas foi aí? Então vamos lá para a segunda parte. Tem uma pergunta do Davi Santos. Duas aulas atrás, o professor falou sobre a importância da observação do milagre na realidade. Seria correto afirmar que esse fato, na maioria dos casos, só pode ser constatado através dos testemunhos de outras pessoas? Pensando aqui com os meus botões, cheguei a uma conclusão. Alguém só encontra o real significado do milagre quando experimenta e ou reconhece em sua própria vida a bênção de ter sido agraciado por ele. Acho que o milagre só ganha sua importância e validade na vida do indivíduo quando ele constata por si ou em si mesmo o milagre como fato. E partir daí, levar em dúvida, devido à consideração, o milagre ocorrido com outras pessoas, cenários e épocas. Então, né, eu acho que, de certa maneira, é assim. Quer dizer, se nada lhe aconteceu que desperte a sua atenção para isso, dificilmente você vai sequer pensar no assunto. Porém, isso não é uma condição absolutamente necessária. Porque a história de certos milagres está tão bem documentada que ela, por si mesma, já pode te levar a uma série de conclusões. Agora, a maior dificuldade nisso aí é o que eu expliquei ali naquela minha aula sobre o que é um milagre. Né? É que as pessoas, quando veem um acontecimento de ordem miraculosa, elas tentam imediatamente classificá-la na ordem, vamos dizer, de outros acontecimentos não miraculosos, distinguindo apenas pelo fato de que ela tem uma causa sobrenatural. Então, o milagre em si não seria diferente de outros fatos, a não ser pela sua causa. Então, por exemplo, tem aqui um sujeito que está com câncer, submeteu um tratamento e curou. E tem outro que não submeteu a tratamento nenhum, fez uma oração e foi curado. Então, a cura, o processo da cura, quer dizer, é idêntico nos dois casos. O fenômeno cura é o mesmo que você está investigando nos dois casos. Só que um caso tem uma causa, entre aspas, natural, e no outro a causa sobrenatural. Esse tipo de estudo não leva a absolutamente nada. Primeiro, porque a prova de uma causa sobrenatural de um acontecimento natural é absolutamente impossível. Né? Assim como a prova da ausência de elementos sobrenaturais nos fatos naturais também é impossível. Tá certo? Então, a pessoa começou, vamos dizer, com a coisa errada. Já começou com o conceito de natural e sobrenatural, que não são conceitos claros de maneira alguma. Tá certo? Sobretudo, são conceitos que se tornam ainda mais complicados quando você os trata como se fossem espécies do mesmo gênero. Aqui você tem uma ordem de fatos que você chama de natural, ali tem uma ordem de fatos que você chama de sobrenatural, o que é absolutamente impossível, porque se existe o sobrenatural, ele evidentemente abrange e contém o natural inteiro. Tá certo? E, ademais, se um fato fosse de ordem exclusivamente sobrenatural, ele não poderia ter manifestações naturais. Então seria um milagre invisível. Então, se aconteceu alguma coisa, bom, aconteceu dentro do espaço-tempo, no campo da natureza, e, portanto, teve uma manifestação natural, então é claro que elementos naturais têm de estar presentes ali. Tá certo? A única maneira então, proveitosa de estudar o milagre é estudar o fato na sua inteireza, com seus vários componentes, em vez de segmentá-lo segundo distinções que são tiradas em última análise da divisão das disciplinas científicas. Pode ter um aspecto, né, biológico, biomédico, etc, etc. Você vai olhar exclusivamente sobre aquele outro, sobre aquele ângulo, né? Quando o milagre não é isso, o milagre se compõe de uma coexistência de processos que em si mesmo forma um conjunto diferente do que você poderia classificar como não miraculoso. Suponhamos o fato um dos casos mais conhecidos ali do Padre Pio, que é da menina que não tinha pupilas. Fisiologicamente falando, é impossível você enxergar sem pupilas. Então, é a mesma coisa que você tirar a fotografia sem máquina, nem lente, nem papel fotográfico, nem coisa nenhuma. Então, veja, alguém ouviu dizer que havia o Padre Pio e teve a ideia de levar a menina lá. Isso aí supõe já toda a biografia anterior do Padre Pio. Então, esses são os personagens concretos envolvidos na coisa. Isso. Você tem, então, o momento do encontro do padre com essa menina, a oração que ele faz e o fato de que ela começa a enxergar em seguida. Tudo isso é um conjunto. Quer dizer, por que o milagre se deu somente no momento da cura? Não, isso realmente não faz sentido. Quer dizer, por que aquela pessoa foi atraída para lá? Por que ela ouviu falar do padre Pio quando tanta gente não ouviu? Por que ela acreditou que deveria ir lá? Quer dizer, este elemento de fé e esperança, ele é o elemento inicial que vai desencadear o processo miraculoso. Não é isso? Então, ele faz parte intrínseca daquilo. Se você pegar em outro milagre mais complexo, como por exemplo o milagre de Fátima, não é isso? Então você tem. Ali, primeiro, você tem um encontro do Nosso Senhor com as três crianças. Você tem o fato de que só uma criança via, as outras duas só ouviam. Você tem todo o conjunto de reações das crianças àquilo. Certo? Você tem, em seguida, as profecias. Em seguida, você tem toda a reação da sociedade em torno. Depois você tem o milagre do sol e você tem a realização das profecias. Quer dizer, o processo todo dura uns 30 anos, né? E se prolonga, na verdade, até hoje. Quer dizer, isso é que nós chamamos de milagre de Fátima. Agora, se você disser, não, aqui tem o milagre do sol, falou. Você tirou a coisa completamente do contexto e você transformou apenas num fenômeno astronômico esquisito. Se ele acontecesse por si, quer dizer, não veio Nossa Senhora nenhuma. Não tem mensagem nenhuma, não tem criança nenhuma. De repente o sol começa a fazer aquilo, você diz, sem. Não houve mensagem, não houve significado nenhum. Então você diz, bom, é um fenômeno astronômico esquisito. Inclassificável, tá certo? Pelo menos de acordo com o que você sabe até agora. Não é? Agora, você primeiro reduzir a um fenômeno astronômico esquisito e depois você investigar se esse fenômeno astronômico esquisito isolado tem uma causa sobrenatural. Eu digo, mas que método mais louco é esse? Hã? Houve um anúncio do que o milagre seria feito numa determinada hora. Isso é um elemento componente do milagre. Não é uma coisa que não aconteceu sem mais nem menos. Aconteceu na hora e data marcada. E com uma finalidade X declarada. Isso tudo forma um composto. E aí você entende que essa ordem de fato miraculosa, ela pode ser, dizer, definida por uma série de constantes. Entendeu? Que, vamos dizer, não se observam em outros fatos. Portanto, os fatos miraculosos são fatos de uma natureza específica. E não de uma natureza genérica explicada sobrenaturalmente. Não é isso? E tudo, vamos dizer, esse tipo de erro na investigação do milagre vem precisamente da ideia de que a ciência moderna tem alguma autoridade nessa área. Quer dizer, você primeiro precisa recortar os fatos, né, de acordo com o formato admitido na ciência X ou Y. Ah, mas se você não sabe se esse fato pertence a este campo da ciência ou não, como é que você vai recortá-lo? Não faz o menor sentido, é uma coisa absolutamente irracional. Mas por que que essa irracionalidade não aparece? Porque na maior parte das pessoas a razão não se manifesta como tal, mas se manifesta simbolicamente através do apelo a símbolos da razão. O uso da razão que o cidadão comum faz é um uso elementar, apenas para suas finalidades de autoimagem, de subsistência prática. É o famoso trauma de emergência da razão. A capacidade racional humana, não. Você nasce com ela. A razão começa com. O que é a razão? É o senso da unidade complexa do real. A razão é o senso, vamos dizer, da unidade e multiplicidade. Não é nada mais do que isso. Tá certo? Você nasce com isso, tá certo? Mas você tem essa capacidade. Porém, para exercê-la, você precisa de uma série de instrumentos que a razão por si não fornece. Por exemplo, você precisa de um apoio linguístico, você precisa de um sistema linguístico que lhe seja dado, que lhe permita operar materialmente com isso. Não é isso? Se você pegar aí, vamos dizer, o caso do menino lobo, né? Foi solto na floresta, foi criado por uma loba, e que aos 3 anos de idade ele já se comporta como lobo, ele não aprende mais a falar, nunca mais, né? Então, a razão está presente nele, do mesmo modo. Só que como ela não tem os instrumentos para ser manipulada materialmente no mundo do espaço-tempo, ela atrofia. Precisa uma série de condições que você não tem. Né? Ademais, quer dizer, não basta somente a língua, evidentemente, você precisa de uma série de outros esquemas simbólicos, tá certo? Que já foram elaborados pela sociedade, que você tem de incorporar para você poder pensar. Mas, ao mesmo tempo, o impacto da experiência da realidade una e complexa já vem para você desde o início. Um bebê recém-nascido já está dentro do campo de inteligibilidade unitário e complexo, onde vivem todos os outros. Então, isso quer dizer que os problemas que são típicos da razão já são vivenciados pelo neguinho desde que ele nasce. Mas até ele desenvolver a capacidade de manipular isso, ele terá acumulado enigmas e áreas de incompreensão, áreas de ininteligibilidade acidental, mas que para ele não é acidental. Né? Então é por isso que eu digo que a razão, a presença da razão no ser humano era em si mesma traumática. A tremenda importância que a faculdade da razão nos dá dentro do conjunto do universo, tá certo? Vamos dizer, como foco articulador, quer dizer, é na inteligência humana que os fenômenos díspares revelam a sua unidade. Essa unidade existe objetivamente, mas ela se revela para o ser humano. Né? Quer dizer, os próprios elementos envolvidos no processo não estão conscientes disso. Né? Por exemplo, só para dar um exemplo, né? Um urso polar não sabe que existem girafas. E as girafas não sabem que existem ursos polares. Mas você pode juntar os dois no jardim zoológico, ou pelo menos na sua memória. Né? Eles estão no mesmo mundo, mas eles não sabem. Então, quer dizer, a importância dessa faculdade da razão implica também que ela tenha um preço. E esse preço é exatamente o descompasso entre uma faculdade, uma potência que você já possui plenamente desde o início, e o fato de que essa plenitude ficará retida e só se manifestará se certas condições forem cumpridas. Então, não podendo, não tendo autonomia racional desde o início, embora tendo a faculdade, não tem autonomia, não tem domínio daquilo, né? O que é que faz o cidadão? Ele projeta, né, a força da razão em certos símbolos que para ele representam a ordem e a unidade. Um desses símbolos é a autoridade paterna. Depois você vai trocando de símbolos, mas é tudo símbolos, né? Então, para a maior parte das pessoas, a razão é a autoridade da ciência, da camada científica, esses mesmos caras que recebem propina para dizer que existe aquecimento global. É nesse que você confia, eles encarnam a razão. Então, na hora de lidar com um assunto como milagre, você pergunta para eles. E eles fazem aquilo que eles sabem fazer. Ou seja, o sujeito recorta o fato de acordo com os cânones da sua ciência em particular e reduz o fato àquele seu aspecto. E estuda aquele aspecto. E daí quer descobrir se aquele aspecto foi determinado por uma causa sobrenatural. Eu digo, faz-me rir. Isso é impossível. Então, a primeira coisa que os estudiosos científicos em termos do milagre fazem é deformá-lo completamente, tá certo? Decompô-lo em elementos separados, cuja junção precisamente constitui o milagre. Se fosse separado, não teria nada. É três meninos que ouviram Nossa Senhora falar, bom, pode ser uma ilusão deles, pode ser um fenômeno psicológico, ou pode ser uma outra coisa, um negócio parapsicológico qualquer, até um fenômeno demoníaco. Não é isso? Agora, o que é mais essencial ali no milagre é justamente a fusão inseparável de certos acontecimentos com a mensagem e a previsão que é feita. E o fato de que a previsão se cumpre inteiramente, com 20 anos de intervalo, 20, 30 ou mais. Então, O milagre tem que ser contado inteiro. E a narração inteira é que constitui o milagre, não os seus componentes separados. Mas me parece ser óbvio. Quer dizer, antes de ter uma ciência do milagre, tem que ter uma fenomenologia do milagre. Quer dizer, descrever o que ele é, tal como ele se apresenta. E o milagre não se apresenta como uma coisa de causa sobrenatural. A causa não está presente. A causa não é visível. E o que o caracteriza como milagre não é que ele tem uma causa sobrenatural. Porque o natural também tem causa sobrenatural. Não é isso? É o fato de que ele é um tipo específico de acontecimento, que é irredutível a outras ordens de acontecimentos estudados pelas várias ciências. Então, quer dizer, precisa criar uma ciência específica do milagre. E essa ciência tem que começar, mas é pela descrição adequada do fenômeno, e não com a sua redução, vamos dizer, a categorias que o separem, que o picotem. Uma vez que você picotou, né? Daí você não tem um fato mais, você tem um fragmento imaginário de fato, composto, recortado segundo categorias prévias de uma ciência pré-existente. Então você está estudando uma coisa de fato inexistente, você está estudando uma abstração. E vai dizer que essa abstração teve causa sobrenatural? Não, a causa da abstração é você mesmo, foi você que recortou. Então, quer dizer, tudo isso é uma imensa sistematização da burrice. Né? Então, quer dizer, eu estou dizendo, não é necessário que um milagre aconteça para você, para que você possa estudá-lo. Se aconteceu, então você tem uma dica de como isso acontece. Tá certo? Agora, mesmo que aconteça para você, você pode retroativamente encará-lo desta mesma maneira picotada e abstrativa, abstratista, que eu mencionei. Então, mesmo que aconteça para vocês, não quer dizer que você vai entender. Né? Ora, quando você contempla um milagre, você tem milagre, chama milagre, é miráculo, quer dizer, algo que é digno de ser contemplado. Ora, o que eu disse, vamos dizer, da inteligibilidade universal, é quando você pensa na inteligibilidade universal, você se abre para ela. Você não pode pensá-la como conteúdo da sua mente. Você tem que abrir e deixar que a inteligibilidade universal modele e forme a sua mente. Sua mente tem que ser, vamos dizer, um reflexo passivo e fiel da inteligibilidade universal. Quer dizer, não se trata de pensamentos, não, trata-se de abrir-se e de perceber. Então, aqueles exercícios que eu dei no começo, né, todos eles ajudam você a despertar esse sentido da inteligibilidade universal e sentido da abertura. A contemplação do milagre é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, a experiência que você vai ter, vamos dizer, é de uma abertura, né, para uma luminosidade, para uma inteligibilidade integral. E nesse sentido, nada mais inteligível do que o milagre. Porque ali se manifesta a vontade divina. Quer dizer, o autor da ação está manifestando o que ele quer que aconteça. Então não há nada de ininteligível no milagre, ao contrário, ele é até mais inteligível do que outras coisas. Porque na maior parte dos fenômenos, a ordem subjacente, ela só aparece encoberta por muitas camadas de aparência, você tem que cavocar ali para descobrir. Mas no milagre, não. O autor e a ação estão ali totalmente presentes. Até a noção, vamos dizer, do sobrenatural, ela não faz sentido nesta hora. Porque é apenas, vamos dizer, um conceito classificatório que você inventou. Você sabe quais são os limites da natureza? Não. Então, você não sabe o que é sobrenatural. Então, não sei, esses conceitos não servem. Tá entendendo? Quer dizer, eu não estou negando toda a eficácia aos conceitos de natural e sobrenatural. Mas você não pode partir disto aí. Então, a inteligibilidade universal, ela é uma pequena abertura sua, a inteligibilidade universal, te dará o mesmo sentido de contemplação maravilhada que você terá quando você observar um milagre em toda a sua plenitude. É exatamente a mesma coisa. E daí você verá que a inteligibilidade universal é um milagre ainda maior do que qualquer milagre em particular. Que o Felipe Faladão pergunta: existe diferença entre o tratamento que Sócrates e Descartes dão ao conhecimento de verdades matemáticas? Sim, sem dúvida. Vamos dizer, para Sócrates, as verdades matemáticas são ideias no sentido platônico, são formas no sentido platônico, então são indícios da existência de uma faixa de realidade eterna e imutável, que serve, vamos dizer, de modelo para a compreensão dos fatos do mundo mutável e transitório. Tá certo? Para René Descartes, os fatos matemáticos não têm essa dimensão, eles são apenas o padrão de certeza e exatidão pelo qual a mente humana deve se pautar, deve se dirigir. Então, quer dizer que para René Descartes, as realidades matemáticas têm uma função, vamos dizer, epistemológica ou gnoseológica, de orientar a inteligência humana. E para Sócrates, não, aquilo tem um alcance ontológico, existe o mundo das realidades matemáticas, que são símbolos das ideias eternas. Aqui Ana Regina pergunta se a base da liberdade nos Estados Unidos não vem precisamente do fato de que o Estado não interfere nas várias correntes cristãs. Eu digo, mas isto é precisamente o espírito da coisa. Por quê? Após a Reforma Protestante, proliferaram as várias denominações religiosas, certo? Uma sem jurisdição sobre a outra. Certo? E todas elas estavam representadas ali na liderança da Revolução Americana e na formação da Constituição. Então, a única coisa possível a fazer era encontrar um ambiente onde elas pudessem dialogar, e para isso era absolutamente necessário que nenhuma delas tivesse o poder sobre o Estado. E que o Estado, por sua vez, não tivesse poder sobre nenhuma delas. Então, mais ainda, essas igrejas cristãs elas foram o grande fator formador e civilizador dos Estados Unidos. Porque aqui as cidades se formaram em torno das igrejas. Né? Então, ia primeiro o pastor montava a igreja, ali montava uma escola, aí começava a reunir gente, criava comunidade. E esse foi o processo civilizatório americano, foi uma coisa que se deveu quase que exclusivamente, vamos dizer, às igrejas. Tá certo? No Brasil, definitivamente, não foi assim. No Brasil, o grande desbravador, ocupador do território, foi o exército. Portanto, podemos dizer que a sociedade brasileira é uma sociedade que se cria em torno do exército. E é por isso que até hoje não se resolveu essa questão de poder militar, poder civil no Brasil, que não se resolverá jamais. O que é certo, vamos dizer, com relação ao Brasil, é que nenhuma organização estável da sociedade se terá se o exército não tiver ocupado ali a posição central, como a do poder moderador no tempo do Império, né? Onde o imperador não pertencia ao partido, não pertencia ao outro, mas ele era o que resolvia os conflitos, né? Dissolvendo, por exemplo, você tem uma crise ministerial, etc., então o imperador intervém, dissolve aquele ministério, dissolve o parlamento e convoca novas eleições. Então, era praticamente essa a única função dele. Então, eu creio que no Brasil as Forças Armadas deveriam ter uma função desse tipo. Enquanto isso não for reconhecido, não vai ter estabilidade política de maneira alguma. Agora, no Brasil se oscila entre o exército ocupar o poder, o que é exatamente ocupar o governo, o que é um absurdo, o exército não tem que governar, como governou durante 20 anos, né? Só podia terminar mal, ou então excluíram totalmente e fazer do exército apenas um braço do governante eleito, que é a situação atual. Não vai funcionar de um jeito como não vai funcionar do outro. O exército tem realmente que ocupar a função do poder moderador. Ou seja, ele não governa, ele não intervém no governo, mas ele determina se um governo deve continuar ou se deve ter nova eleição. Fica aí a sugestão para os nossos comandantes militares, essa é a sua obrigação. Aqui o Hélio Angotti Neto pergunta, eu não sou advogado, mas ao escutar sobre a jurisfação da sociedade com a criação de leis regulamentadoras do convívio social e da moral, algumas conexões surgem. Seria correto dizer que países novos como o Brasil, sem um direito atual baseado em longas tradições, como o direito inglês e seu caráter consuetudinário, tem uma tendência exagerada de criar constituições e códigos de leis imensos e, portanto, possui uma fragilidade maior ao ímpeto de se realizar um controle demasiado da sociedade, sem só a menor sombra de dúvida. Quer dizer, quanto menos o povo está habituado a ter certos direitos e deveres, né, que vêm consolidados pela experiência histórica, tanto mais ativo o governo se tornará no seu ímpeto regulador. Mas essas tradições antigas também elas não constituem uma defesa permanente, que é o que se observa nos Estados Unidos hoje. Por quê? Com a absorção de novas populações pela imigração, né, sobretudo da América Latina, você está absorvendo um monte de gente que não participa dessa atmosfera histórica americana e que, portanto, não tem esse poder, esse hábito autorregulador que a população americana tinha. Quer dizer, a ideia, por exemplo, de que um povo, para ele ter autonomia em relação ao Estado, é preciso que ele saiba se governar a si mesmo. Então existe uma disciplina pessoal, existe uma obediência a certas regras morais, né? Que pode parecer às vezes até exagerada, mas é o preço da liberdade. Então, por exemplo, a educação religiosa, dada aqui nas casas desde a infância, né, torna essas pessoas capazes de se, vamos dizer, de dispensar uma autoridade estatal, porque elas assumem sua responsabilidade e se governam a si mesmas. O preço disso, evidentemente, é que ele não fará as coisas conforme a sua vontade, conforme lhe dá na telha, mas conforme um código moral pré-existente, que não foi o Estado que criou. Quer dizer, o sujeito não tem que obedecer tanto o governo, porque ele está obedecendo a Bíblia. E ele não pode aceitar que o governo tenha uma autoridade maior que a Bíblia. Tá certo? Então, é o conceito, vamos dizer, da liberdade na ordem. Mas a ordem não é a criação do Estado. A ordem é pré-existente. É uma ordem cultural e religiosa. Agora, como isso está sendo dissolvido nos Estados Unidos, não só pela imigração, mas pelas constantes, né, ataques, pela guerra cultural, promovida, aliás, por estrangeiros, o pessoal que veio, vamos dizer, da Alemanha, da Rússia, tal, que veio foragido, os caras desgraçados vieram foragidos, né, iam ser mortos nos seus países de origem, vieram aqui, então aqui foram bem tratados, ganharam bons empregos, aposentadoria, etc., etc., e se empenharam, então, né, em destruir o país que eu recebia. Né? Então, se você pega esses fatores, vamos dizer, que são de ordem universitária, soma, vamos dizer, com a imigração, né, e soma, hoje em dia, com o negócio, vamos dizer, da penetração islâmica, então você vê que, hoje em dia, aqui a tendência é deixar as coisas cada vez menos por conta da sociedade e cada vez mais o Estado a se embarcar e controlar tudo. Quer dizer, é um processo de brasilianização dos Estados Unidos. Isso aqui é uma verdadeira desgraça. Aqui existe muita resistência contra isso. Porém, por outro lado, eu não vejo como uma circunstância, como eles dizem, multicultural, né? Como um multiculturalismo pode se administrar a si mesmo. Não, se existe uma certa unidade cultural, a sociedade pode se administrar a si mesmo. Mas dentro de uma circunstância multicultural, é preciso um Estado todo-poderoso que regule a todos. Então é um problema dificílimo de resolver. Mas, de qualquer modo, a sua intuição aqui está certíssima. Na última aula, de 30 de janeiro, senhor falou sobre as técnicas filosóficas do seu alcance. Mostrou a impossibilidade de compreender todas as coisas dada a natural limitação humana. Não é só a limitação humana, é a própria estrutura da realidade. A estrutura da realidade se compõe de uma totalidade inteligível, inalcançável quantitativamente pelo homem. Isso não é uma limitação do ser humano. Isso é a própria estrutura da realidade, porque o nosso lugar dentro disso faz parte da estrutura da realidade. Quer dizer que a inteligibilidade, o logos, está presente em toda parte, tá certo? Mas, dentro do mundo espaço-temporal, só há uma espécie de criatura para a qual essa inteligibilidade se torna evidente e que, portanto, lhe permite conectar aquilo que na natureza, no mundo físico, está conectado objetivamente, mas não subjetivamente. Como, por exemplo, a conexão entre espécies animais que se desconhecem. Lembrei então da Bíblia. No Antigo Testamento, quando Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, foram expulsos do paraíso. No texto bíblico, nenhuma passagem indica que tenham saído com o conhecimento que pretendiam adquirir após terem infringido as ordens divinas. Esse é um dos trechos mais incompreendidos da Bíblia. Porque quando se fala conhecimento do bem e do mal, se trata do conhecimento divino do bem e do mal. Não havia outra. O que que o conhecimento que Deus tem do bem e do mal? É um conhecimento de ordem puramente cognitiva? Onde ele olha o bem e o mal, reconhece que o bem e o mal é mal? Não. Ele determina o bem e o mal. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal não é saber como as coisas são más e outras são boas. Se fosse esse sentido, seria absolutamente autocontraditório. Né? Vamos dizer, se o conhecimento do bem e do mal fosse apenas conhecer o bem e o mal, isso seria incompatível com a ideia de Deus dar uma ordem para eles. Se Deus deu um mandamento, é claro que obedecer o mandamento é bom e desobedecer ele é mal. Então Deus não pode dar uma ordem e ao mesmo tempo proibir os caras de conhecer o bem e o mal, no sentido humano desse conhecimento. Então não se trata, evidentemente, disso, do mero discernimento. Deus não pode proibir os Adão e Eva de conhecer o bem e o mal e depois reclamar porque eles deram ouvido à serpente. Não pode ser esse o sentido. No entanto, quase todo mundo que eu conheço entende assim. Por quê? Porque nesse mundo não tem mais padre, nem pastor protestante. Só tem um monte de vagabundo, tá entendendo? De batina, de clérigo, tomando dinheiro dos outros, enganando e não explicando as coisas mais elementares. Trata-se de conhecimento divino, portanto, da capacidade de determinar pela sua própria natureza o que é o bem e o mal. Ao contrário, o homem não pode fazer isso. Ele vive dentro de um campo onde existe o bem e o mal pré-determinados por Deus. Este conhecimento ele pode ter, o que ele não pode ter é o conhecimento divino. E por isso que diz que a árvore do bem e do mal estava no centro do paraíso. Então o que eles tentaram fazer? Usurpar a autoridade divina de determinar o bem e o mal. Entendeu? Deus também não determina o bem e o mal arbitrariamente, mas segundo a expressão da sua natureza. Então, e mais adendo nos Evangelhos, João 8,32, está a citação do ensinamento de Cristo. Em verdade vos digo, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Considerando que o conhecimento das totalidades das coisas só é possível para Deus, e dado que quanto mais conhecemos, mais nos libertamos, que está escrito na Bíblia, pergunto, essa aparente contradição seria, com as palavras, o mesmo que foi dito na aula? Bom, de fato é uma contradição somente aparente. Mas você não está proibido de conhecer a verdade humanamente, e nem de conhecer o bem e o mal humanamente. Você está proibido de tentar ser a causa de todas as coisas e o fator gerador do bem e do mal. Que é exatamente, vamos dizer, o que a cultura moderna está tentando fazer, quer dizer, dizendo que o bem e o mal é uma escolha sua, né? Não existe, são criações culturais, etc. Agora, se você entende, né, que a proibição de tocar na árvore do bem e do mal fosse uma proibição do conhecimento, então você cairia na interpretação gnóstica, que Deus fez Adão e Eva dois idiotas que não podiam saber nada, e que daí veio a serpente salvadora e lhes mostrou, né, o horizonte do conhecimento. O nosso amigo Meira Pena caiu nesse pecado formidável de gnosticismo nas primeiras páginas do seu livro, Espírito das Revoluções. Mas, erro baseado na falsa interpretação da palavra conhecimento, na expressão conhecimento do bem e do mal. Porque eles não, vamos dizer, eles não tinham precedente de um conhecimento humano do bem e do mal. Só Deus sabia o bem e o mal. Né? Então, se não tinha o precedente humano, então só podia ser o conhecimento divino. Está compreendendo? Tá? Deu para entender agora? Você encontrar um padre, um pastor, ensina isso para ele, pô, pelo amor de Deus. Né? Fiquei mais em dúvida quanto ao Evangelho de João, porque ao ler aquela passagem, fiquei propenso a acreditar que para aqueles que buscam a verdade, Deus revelará quando assim lhe aprouver. Quis a Bíblia, nessas duas passagens, mostrar a impossibilidade do conhecimento total pelos homens, mas ao mesmo tempo indicar que, mesmo dentro dessa limitação, podemos e devemos buscar alcançar a libertação? Mas se for assim, libertação de quê? Se não podemos jamais alcançar Deus na sua plenitude. E ao contrário, Deus revelará a você na sua plenitude. Nada ficará oculto. Né? Ele prometeu isso. O que que é? Vamos dizer, o paraíso é a contemplação de Deus, meu filho. Você pode ter uma imagem disso quando você contempla um milagre ou quando você se abre para a inteligibilidade da totalidade do real. E você entende, isto é que é o tal do Logos. Né? E, vamos dizer, a minha inteligência não é senão mais um elemento dentro do campo de possibilidades cósmicas, balizado pelo Logos. Então, quem é que está inteligindo as coisas em mim? É o próprio Logos, meu Deus do céu. Quer dizer, quando você entende alguma coisa, aonde está acontecendo esse ato de inteligência? Não é dentro do mesmo universo? E o mesmo universo, então, que é constituído de inteligibilidade e inteligência, se revela a si mesmo em você. Então, é o Logos divino que está entendendo as coisas em você. Claro que tem uma série de mediações e atenuações, até desde o Logos divino até a nossa modesto exercício da inteligência. Mas, quando você perceber que a sua inteligência, de certo modo, não é sua, é uma coisa que te transcende e te abarca, e ela possui você na sua totalidade. Então, daí, vamos dizer, é um maravilhamento sem fim. Então, isso é uma antevisão da visão de Deus. É mais simples do que parece, né? Quer dizer, você não vai inteligir Deus como você inteligir as coisas. Quer dizer, não é um objeto, né? Ele é, vamos dizer, o seu criador, portanto, ele é o seu segredo interior. Né? É o segredo que te constitui. Então, a forma dessa contemplação não é a de observação de um objeto, mas de abertura para uma possibilidade superior que está te formando, está te criando e está te mantendo na existência. Está entendendo? E essa é a verdadeira relação que diz o amor a Deus. Isso é o amor a Deus, meu Deus do céu. Que outra coisa é? Então você compreender, vamos dizer, que Deus está te mantendo na existência. Essa é uma outra linha de meditações, você pode ter, por que que eu existo? Há um motivo para eu existir? Não tem motivo. É um ato de criação do amor divino. E está te mantendo aqui agora mesmo. Não é que ele te criou lá para trás. Não, é agora mesmo. Se tirasse, vamos dizer, o suporte de Deus à existência cessasse um minuto, não existiria mais nada, porque nada na existência é causa sui. Tudo está dentro do tecido infinito da inteligibilidade universal. Nada escapa. Não há regiões autônomas. Então, agora que pergunta. Conhecimento limitado pode nos levar a novos erros. Como será possível conciliar essas duas perspectivas? Tendo em vista o plano da salvação divina. Suponhamos que você tivesse, vamos dizer, a doutrina metafísica integral. Você é a reencarnação do René Guénon. Agora já entendi tudo, já sei a estrutura do universo inteiro. Pá, pá, pá. Bom, você tem tudo isso sob uma forma, por assim dizer, sob uma forma de pensamento. Não sob a forma de presença real. Que se fosse presença real, então você seria o criador do mundo. Quer dizer, em que sentido? Quer dizer, Aristóteles dizia, a alma é, de certo modo, tudo aquilo que ela conhece. Presta atenção. É de certo modo. Né? Não é de modo total. Quer dizer, você, na medida que você conhece esse princípio da inteligibilidade universal, você se abre para ele, você está se transformando no próprio Logos, de certo modo. É? Não é totalmente. Porque se fosse totalmente, isso seria incompatível com a sua própria existência, quer dizer, de individualidade criada. Porque o Logos não é só o princípio da ordem universal, ele é o criador do universo também. Tá certo? Então, você jamais será o criador. Você, enquanto individualidade, jamais será o criador. Tá certo? Então, se você tivesse esse conhecimento metafísico ilimitado, conhecesse toda a estrutura da realidade, tudinho, tá certo? Você teria se transformado em Deus? Não. Você teria se transformado, vamos dizer, numa das inumeráveis vozes do Logos. Que recebe o amor divino e o retribui na sua medida da sua possibilidade. Está entendendo? Isso é a culminação da existência. É por isso que, né, o Jean Borella tem toda a razão quando ele diz que não existe nenhuma realização metafísica. A realização metafísica é simplesmente, vamos dizer, o da conhecimento humano das coisas divinas, que chega até um certo limite, e daí ele passa da linguagem do conhecimento para a linguagem do amor divino. Ele vai receber isso. Por isso que a culminação da espiritualidade humana é a Santa Missa. O resto é conversa mole. Iniciações, rituais, é tudo conversa mole. É ali na missa que o negócio acontece. Vamos lá. É, Juliano Regis Müller. Eu tô pulando umas perguntas aqui porque às vezes são muito compridas, né? Acredito que encontrei um tema para os meus estudos. Não sei se tenho capacidade para dar um presente. Estou falando sobre povos antigos, como por exemplo os egípcios, os babilônios, os sumérios, etc. Não sei a que tema específico esse assunto se encaixa, mas tem a ver com cosmologia, metafísica, geometria, arte sacra, etc, etc. Mais especificamente do que tratava Schwarz de Lubix e John Anthony West, do qual estou lendo um livro deste último, chamado A Serpente Celeste. Esse livro é uma maravilha. Gostaria de saber mais sobre esse assunto, sobre esses autores. Estou maravilhado com o tema desse livro. Acredito que encontrei uma fonte imensa de sabedoria a ser explorada, a qual mereceria minha total dedicação. Parece que muito do que já sabe atualmente na ciência e em outras áreas, esses povos antigos já denominavam a tal ponto que hoje jamais pode se imaginar. Mas é exatamente este que é o ponto. Quer dizer, esta presunção de ciência moderna, de ser autoridade suprema, é uma coisa tão ridícula quando você compara com o que egípcio, Babilônia já sabia. Que coisa! Né? O livro do Schwarz de Lubix, né, sobre esse aspecto é insubstituível. Né? quando você pergunta, parece que muito do que se sabe atualmente na ciência em outras épocas, os povos antigos já dominavam a tal ponto que hoje sequer pode se guardar. Estou certo? Está certíssimo. Pode continuar estudando por aí que você vai abrir muita coisa. Porém, tem uma coisa. Todas as civilizações, elas chegaram a uma imensidão de conhecimento. É realmente muito impressionante. Porém, tinha uma coisa que faltava ali. Essa coisa que faltava é o seguinte. Deus só como objeto de conhecimento não funciona. Ele tem que ser objeto de ação, ele tem que estar presente. E é por isso que o Cristo diz, todos que vieram antes de mim são ladrões. Entendeu? Porque são imensos edifícios de conhecimento que abrem de fato para a universo da inteligibilidade do cosmos e depois se fecham num edifício ritual, legal, jurídico, etc, etc, etc, e prende todo mundo lá dentro. Isso o quê? É roubo. Roubo da autoridade divina. Se vier gurus, sheiks, etc, etc, vou te dar de iniciação, você vai virar a realidade suprema, etc, etc, também é ladrão. E só o Logos divino pode fazer isso, mas o Logos não só como inteligência, sim o Logos como presença. No curso História Essencial da Filosofia, o senhor mencionou que na época do grande terremoto que devastou Lisboa, os filósofos perguntaram por que Deus permitia que uma desgraça daquelas proporções os abatesse em meio a especulações filosóficas. Com o terremoto Haiti, a questão esteve presente em vários círculos de conversa e quase sempre com o propósito de usar o fenômeno como prova da inexistência de Deus. Bom, isso é uma estupidez fora do comum, porque você veja, a finalidade da existência humana é a vida eterna. Então, a morte de ninguém é um negócio lamentável. E milhões ou bilhões de mortes também não são lamentáveis sobre esse aspecto. São lamentáveis na medida em que há uma interferência humana que, exatamente como no caso ali do conhecimento do bem e do mal, se permite determinar se as pessoas devem viver ou morrer. Quando Hitler ou Stalin decide isso, evidentemente ele está usurpando a prerrogativa divina. Mas presta atenção, Deus vai matar todos nós. E se não fizer isso, meu filho, babau, vida eterna. Então, sinceramente, eu digo, Deus não está muito interessado na sobrevivência de todas essas milhares de pessoas. Porque ele as puxou para si. Você vai dizer que ele está fazendo mal com isso? Quer dizer, a morte de milhares de pessoas, bom, visto dentro de uma escala humana, é uma coisa horrível. Mas dentro da escala divina, não é mais nada, todos vão ter que morrer mesmo. Quer dizer, eu que dizia a minha avó, para você ver como as coisas estão ruins, gente que nunca morreu está morrendo, né? Então, é o que você está... Você é que Deus pare de matar as pessoas, pô. Então elas vão ficar aqui na Terra eternamente. Inclusive, vão ficar embaçando aqui. Para quê? Deus tem o direito de matar quem Ele quiser e fará muito bem de matar. Quando Ele me matar e me levar lá para Ele, eu vou ficar gratíssimo. Entendeu? Não tem expressão, foi desta para melhor. A pessoa falou desta para melhor. Claro que você deve tentar socorrer os que estão vivos. Por quê? Porque nós não temos autoridade sobre a vida dos outros. Nós temos... Vamos dizer, a vida nossa mesma nos foi dada e nós temos que preservá-la. E temos que preservá-la de todo mundo. Essa é a obrigação nossa. Você não pode transferir essa obrigação para Deus. Deus não tem nenhuma obrigação de nos manter na existência. Somos nós que temos o dever de defender a existência das pessoas. Está entendendo? Então, já se Deus fosse bom, não faria isso. Eu digo, por que não? Um Deus bondoso teria que conservar todo mundo aqui durante quanto tempo? Ah, o sujeito morreu com 3 anos de idade, coitadinho. O outro, ah, morreu com 97 anos de idade, coitadinho. Matusalém morreu com 900 anos de idade. Que coisa horrorosa, você vive todo esse tempo para depois morrer. Né? Pensa bem como tudo isso é ridículo. Né? Se você faz a abolição da vida eterna, né? Então, e que ainda quer falar de Deus, você está falando numa escala das coisas não existem. Ah, aqui o Edmar da Silveira Martins. Gostaria de saber em quantos volumes foi publicado o livro Les Origines de la France Contemporaine, do Hippolyte Taine. Digo isso porque consegui comprar 2 volumes da obra em cima da editora Robert Laffont. Essa edição é completíssima. O livro tem, ele parece que tem 4 volumes na edição originária, mas o texto que está na edição Robert Laffont, que é daquela série que chama Bouquin, né? O texto está completíssimo ali. É uma edição muito boa. Bernardo Camargo, a pergunta está difícil de... Está numa linguagem muito compacta, mas vamos ver o que dá para fazer. Sobre o fato da quididade de um ente estar dada simultaneamente do ser e de se aprender imediatamente, resta saber se não há essa mesma imediaticidade no que diz respeito aos entes desconhecidos. Explicando em outras palavras, para alguém que vê um cão pela primeira vez, não há apreensão da sua quididade nem de seu círculo de latência, já que o fato dele latir, abanar o rabo, morder, não pode ser apreendido imediatamente pelo observador. Pode sim. Se você não aprender o círculo de latência, você não aprendeu nada. O círculo de latência tem que ser comproporcional à forma do ser. Quando você vê um cachorro pela primeira vez, tá certo? Claro que você não sabe tudo o que ele pode fazer, mas tem uma série de coisas que você imediatamente já sabe que ele não pode fazer. Você sabe que ele não vai conversar com você em alemão. Você sabe que ele não vai sair voando. Não é isso? Você sabe que ele não vai botar um ovo. Tá certo? Por quê? Porque ele tem uma forma, essa forma tem uma harmonia interna. E essa harmonia interna é compatível com um certo grupo de potencialidades e não com outro grupo. Isso é a apreensão imediata. Se você viu o cão pela primeira vez, você já não percebeu algo disso, não o círculo de latência inteira, mas a presença dessa latência, e, vamos dizer, a sua harmonia com a forma do ser, então você não percebeu, você teve apenas a sensação visiva de um ser, mas você não percebeu realmente aquele ser. A percepção do círculo de latência é imediata. Você diz, mas não é completo. Eu digo, nenhuma percepção do círculo de latência pode ser imediata jamais. Mesmo que você observe o cachorro durante milhares de anos, é isso? Sempre haverá alguma coisa que o cachorro pode fazer que nenhum cachorro tinha feito antes. Desde que seja compatível com a sua forma. Perceber um ente é perceber a sua forma dinâmica, isso é o seu círculo de latência. Se for um objeto estático, por exemplo, sei lá, uma pedra, tá certo? Não, ela poder ficar parada ali no mesmo lugar durante anos ou milênios, faz parte do círculo de latência dela e você percebe isso. Agora, se a pedra sair andando, você vai estranhar. E se você pegar um cachorro, você cutuca o cachorro, ele não sai do lugar, não se move, não respira, não faz nada. Então, não é um cachorro, é um cachorro de pedra. Esta percepção todos os seres humanos têm. E se não tivesse, imediatamente, jamais poderia acumulá-la por experiência. Por quê? Porque você não saberia o que observar do primeiro exemplar para comparar com o segundo exemplar. Por exemplo, aqui você vê um gato. O gato era, digamos, preto. Depois viu outro gato. O gato era malhado. Você viu outro gato. O gato era rajado. O primeiro gato estava deitado, o segundo estava andando, o terceiro estava pulando. Né? O que, que você compara com o quê? Se você comparar o pulo do gato com a cor do outro, você não vai chegar em nada. Né? Se você comparar o tamanho de um gato com a cor do outro, também não vai dar. Se comparar a posição de um com o tamanho do outro, também não dá. Como é que nós fazemos uma comparação certa? É porque nós não pegamos meros detalhes, nós pegamos a forma inteira. Né? Se pegou a forma inteira, já pegou o círculo de latência. Né? Então, se você viu o primeiro gato, o gato era marrom. Então, você viu uma bola de futebol, a bola também é marrom. Né? Você vai dizer, é um gato. Ninguém faz isso. Né? Porque você compara a forma dinâmica inteira, quer dizer, a forma inteligível. A forma inteligível é o que nós percebemos imediatamente, ou então não percebemos jamais. Não tem um jeito de você pegar uma forma inteligível aos poucos, esperar que o cachorro faça tudo o que tem que fazer, mas depois você admitir que é um cachorro. Você vai perceber isso. Quando o cachorro estiver morrendo, né? O cachorro está com 32 anos de idade, né? Quando o bicho morreu, você fala, ah, era um cachorro. Não é, simplesmente não é assim. Às vezes pode surgir certas dúvidas, né? Uma vez o Pedro apareceu com um bichinho lá, que parecia uma batata doce. Meu Deus. O que é isso aí? Ele falou, é um cachorro. Não é não. Então, vamos deixar aí, esperar crescer para a gente ver o que é. Era um cachorro de fato. Mas é que está tão sujo. Então, aqui a pergunta, ele termina assim, não será quididade, canicidade, ou seu círculo de latência, uma operação imediata, informada pela experiência? Imediata, sim. Agora, quão dissociado e independente dos sentidos, informando a experiência, é esse conceito? Não é independente dos sentidos de maneira alguma. Vamos dizer, a percepção, a forma inteligível e o dado sensorial, eles vêm juntos e inseparavelmente. Agora, se você falar de objetos desconhecidos, então eles para você são objetos meramente possíveis, portanto, objetos de sua própria concepção. Quando eu falo, vamos dizer, de círculo de ignorância, eu não estou falando para você preencher de objetos, mas para preencher de ausências. São necessidades cognitivas tuas, né, que se projetam no universo em torno e não são preenchidos por nada. São uma coleção de dúvidas, na verdade, né? Mas você sabe que as respostas a essas dúvidas serão constituídas de entes que necessariamente terão unidade e inteligibilidade. Né? Porque existir é ter unidade e inteligibilidade. Existência sem unidade, eu digo, opa, um objeto que não é um, mas é dois. Se você trouxer duas bolinhas perfeitamente iguais, digo, ah, elas são iguais, mas não em tudo. Elas não são iguais na posição, elas não estão no mesmo lugar do espaço, porque senão seria uma bolinha. João Batista, concepção do eu, que o senhor acha mais adequada à realidade humana, é mesmo a de Santo Agostinho, a outra melhor forma. Nunca houve nada melhor que Santo Agostinho. É o sujeito que contou a sua história, como ela realmente se passou, e ele a contou para o único observador, para o único ouvinte, perante o qual ele poderia existir como unidade, que é o observador onisciente. Nós conhecemos a nossa, vamos dizer, unidade, nós acabamos de ver isso, de maneira precária. E, no entanto, nós sabemos que essa unidade existe. Porque se ela não existisse, nós não poderíamos conhecer nem os seus pedaços. Né? Então, o nosso próprio conhecimento de nós mesmos se baseia numa unidade desconhecida que nós personificamos na realidade. Que nós, veja, personificar é uma coisa, é existir realmente. Né? Agora, conhecê-la é outra coisa. Você não se conhece como unidade, mas é o fato de você ter a unidade que permite que você se conheça. Está entendendo? Então, é o desconhecido que fundamenta o conhecido e que dá razão do conhecido. Vamos ver. Paulo Camargo, como existe como a classe científica pode ter uma autoridade perante a sociedade, se não existe nela um organograma de poder, havendo inúmeras opiniões científicas diversas, as quais não se sobrepõem hierarquicamente umas às outras? Não, existe um organograma de poder. Claro que existe. Por exemplo, quem determina a distribuição das verbas de pesquisa científica? Os setores da ciência progridem ou se atrofiam conforme a distribuição das verbas. E quem decide isto é ele próprio, o cientista. Então, existe esse organograma de poder, sim. Vamos dizer, e a opinião científica que tem, vamos dizer, autoridade sobre a sociedade é aquela que está personificada nessa estrutura de poder e não qualquer opinião científica. Pois pode haver uma opinião científica divergente, tá certo? Mas ela não funcionará, não aparecerá perante a sociedade como uma opinião de autoridade. Por quê? Porque não está incorporada à estrutura de poder. Quer dizer, o certo é talvez dizer que a classe científica tem uma autoridade, talvez não seja muito exato. É o establishment científico que tem, não a classe científica enquanto tal. É isso. Vi na televisão alguém comentar que, malgrado o grande avanço científico-tecnológico, nunca a humanidade acreditou tanto em símbolos falsos e fantásticos, como Harry Potter e outra. Harry Potter, perto do aquecimento global, é fichinha, pô. Eu acredito mais em Harry Potter do que em aquecimento global. Somente agora, que aqui está nevando como nunca nevou. A região onde eu moro, ali na periferia de Richmond, é mais quente do que o resto. Está caindo neve de meio metro lá. Como é que tem aquecimento global? Então, isso aqui é verdade, porém, precisa ver que essa oposição entre ciência moderna e ocultismo, magia, etc., etc., é apenas, vamos dizer, um rótulo para efeito de propaganda. Até algumas aulas atrás eu já mostrei, vamos dizer, que esse comprometimento ocultista é profundo na origem da ciência moderna. Ela constitui, de certo modo, uma forma de magia. Sobretudo no instante em que o recorte metodologicamente aplicado a certos setores da realidade passa a substituir essa realidade. Então, o que é isso aí? É a imposição de uma segunda realidade. Nós não vivemos mais no mundo da experiência, vivemos dentro do mundo da ciência. E o mundo da ciência é constituído do quê? Uma série de recortes que as pessoas fizeram porque quiseram, porque aquilo era mais fácil para o método delas. O que é isso aí? É magia. É uma forma de hipnose. E olha, quando essa hipnose entra na sua cabeça, é difícil de tirar. Porque ela vem com uma autoridade e vem com, vamos dizer, aquela pretensão de realismo e de maturidade. Tem muitos cientistas que dizem assim, o cientista, o porta-voz da mentalidade científica, que dizem assim: não, esse negócio de precisar de um sentido para a vida, de uma transcendência, isso é coisa para as almas fracas. Nós somos aqui os caras realistas, nós só acreditamos ali no que é medido, nós somos, né? Como diz o John Anton, nós somos o John Wayne da filosofia, tá entendendo? Nós só acreditamos em pão, pão, queijo, queijo. Tá? Você vai ver esse pão, pão, queijo, queijo, não é nem pão nem queijo. É um recorte abstrato que o sujeito fez para a sua comodidade e que ele se apega àquilo como um fetiche, né? Tapando os olhos para toda a realidade que ele não compreende. Quer dizer, ele que é o fracote, ele que é o coitado, ele que é o fetichista, né? Olha aqui, Wellington Rossi Kramer. Aconteceu em uma indústria aqui de Joinville um fato, no mínimo curioso. Em uma indústria de usinagem, desenvolveu-se uma espécie de bactéria no fluido de corte que ataca o sistema respiratório dos trabalhadores, fazendo as pessoas perderem violentamente sua capacidade pulmonar. A bactéria não atacou os fumantes, pois o pulmão deles estava protegido pelos efeitos do cigarro. E, olha, tudo que faz mal sobre certos aspectos faz bem sobre certo outro aspecto. O gozado é que o seguinte, um dos argumentos antifumo é o seguinte, que as indústrias de fumo injetam no tabaco 80 e tantas substâncias, todas elas cancerígenas. Não é isso? E isso aí foi levantado, tem um inquérito aqui, uma vez a companhia de cigarro negou que estivesse fazendo isso, daí foi um cara que provou que estava fazendo. Deu um rolo desgraçado. Né? Só que daí aparece uma fábrica que diz, bom, agora eu vou fazer um cigarro sem aditivo, cigarro só tabaco. Não tem mais nada. E daí, a mesma autoridade que falou tudo aquilo, manda escrever aqui, aqui, ó. Aqui. A falta de aditivos, a ausência de aditivos não garante um cigarro mais seguro. Uai, mas se não garante, então que diferença faz aqueles aditivos todos? Eles não matavam as pessoas? Se os aditivos matavam, e agora não tem aditivo, então naturalmente o grau de periculosidade tem que diminuir. Fala, não, mas a periculosidade não está na composição química do cigarro que você usa, não está na realidade, está num símbolo universal abstrato chamado cigarro. É esse universal abstrato que mata as pessoas, não a composição química efetiva. Por exemplo, eu sempre estranhei e falei, olha, você tem diferentes cigarros com diferentes composições químicas. O cigarro não é feito da mesma maneira aqui na Rússia, na China, etc, etc. Como é que você pode fazer uma pesquisa sobre cigarro em geral? É um negócio químico ou não é químico, porra? Né? Não, não é químico, bicho. É metafísico. Né? Vamos ver, eu acho que por hoje vamos parar por aqui mesmo, hein? Tem pergunta bastante. Então tá bom. Muito obrigado, até a semana que vem.